Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, ouvintes da Tropa Quadrincast, bem-vindos a mais um Quadrincast. Demorou um pouquinho, tivemos alguns problemas aí de agenda pra gravar, mas agora estamos gravando mais um Quadrincast aí, saindo neste dia 21 de outubro, né? Que, aliás, é uma data, assim, que acho que todo mundo sabe o que acontece nesse dia, né? Afinal, todos nós estávamos esperando a volta de Marty e McFly, né? A volta dele pro futuro, né? Dependendo do ponto de vista, né? Porque até... É aquela confusão, né? E é claro, né? A gente não podia deixar de falar da trilogia, né, de filmes que marcou a infância de muita gente, De Volta para o Futuro, né? E hoje, comigo aqui, Luiz Garavello, tá aqui o meu amigo Vitor Azambuja. Olá, como vão vocês? E também, diretamente de Santa Catarina, Walter Stodic. Great Scott, bom dia, galera, boa tarde, boa noite, e sei lá que horas vocês vão ouvir essa porcaria. Se bobear, vão ouvir no futuro, né? Depois... Vai ser meio difícil ouvir no passado, né? Mas... Não duvide de nada. Daqui a uns anos, né? Quem sabe? Depende, quando chegar no futuro, a gente manda essa gravação de volta pro passado. É só esperar desenvolver a tecnologia. Bom, então você já sabe que depois que acabar a vinhetinha, a gente começa o nosso bate-papo. Mas antes vai ter alguns recadinhos pra vocês, viu? Prestem muita atenção. Bom, antes de começar o nosso bate-papo sobre De Volta ao Futuro, a gente tem uma novidade aí. Quem estava ligado nas nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Facebook, já soube aí da novidade que a gente está lançando um projetinho novo aí, né? Quem sabe explicar aí exatamente o que é para os nossos ouvintes? É aquela famosa teoria da máfia, onde vocês nos ajudam e a gente ajuda vocês, alguma coisa assim? É mais ou menos isso, né? Nós abrimos um projeto lá no Padrim, né? Padrim é um site de financiamento coletivo contínuo. Olha, nome bonito, né? E ele funciona da seguinte forma: vocês ouvintes que querem colaborar com a gente, né? Porque afinal a gente tem alguns custos, né? Em manter o nosso site, em poder trabalhar com podcast, né? Poder fazer as edições, isso demanda tempo, dinheiro, né? Muito dinheiro. Exatamente. E a gente está procurando uma ajuda para poder se concentrar mais na parte de gravar o conteúdo, né? E poder disponibilizar para vocês com maior frequência, né? Com maior qualidade. E para isso a gente precisa de um pouquinho de dinheiro. Tem que, afinal, nada sai de graça, né? E por isso nós abrimos um projeto lá no Padrim, né? Que, aliás, até fomos muito bem assessorados e incentivados pelo próprio pessoal, porque afinal o Padrim e Quadrim é um trocadilho já pronto. Se você quiser, você pode ir lá, padrim.com.br/quadrim, que Padrim é exatamente da mesma forma que Quadrim, é com M no final. E aí você pode contribuir mensalmente com qualquer valor, a partir de R$1 você já pode contribuir, até o valor que você quiser, e conforme você vai contribuindo, você vai tendo direito a algumas, vamos dizer assim, algumas recompensas. Você pode conversar com a gente no Facebook, num grupo especial, você pode participar de sorteio de encadernados, né, de quadrinhos, e até mesmo gravar com a gente algum tema que você escolhe, né? Então, pro pessoal que tá pedindo Heróis Renascem, olha aí, oportunidade, hein? É só ir lá, contribuir mensalmente, né? Claro que o valor é um pouquinho mais alto, né? Afinal, participar com a gente tem que ser uma coisa especial. Tem que ser um momento único na vida do podcaster. Nós lançamos alguns dias, né? E nós já temos dois padrinhos incentivando. Mas se você quiser ir lá, dar uma olhadinha, de repente você quer dar uma ajuda, você pode pagar em cartão de crédito ou em boleto bancário, né? Só que em boleto bancário você precisa fazer uma contribuição mais do que R$5 por mês. Mas fica aí a dica, quem quiser nos ajudar, né? A gente vai continuar com o Quadrincast, mas a gente precisa realmente de uma ajuda extra para poder manter a nossa qualidade e principalmente a nossa periodicidade. Que... Eu acho que é legal só falar para os ouvintes que a gente não está só querendo que eles paguem as nossas contas, não é isso? É que a gente, se conseguir mais recursos com o Padrim, a gente consegue terceirizar a nossa parte de edição e aí a gente consegue produzir o conteúdo com mais frequência, evitando, por exemplo, um hiato, como teve agora, do último Quadrincast para este que você está ouvindo neste momento. Porque hoje o nosso maior gargalo é justamente a edição, né? Aliás, acho que de todos os podcasts, a edição hoje em dia tá acabando sendo o maior problema com a questão da periodicidade e a gente não quer, como o Luiz falou, perder a nossa qualidade em respeito a vocês, ouvintes do Quadrincast. É, exatamente, como o Victor falou, né, a gente tem esse gargalo, né, que é a questão de edição, que demanda muito tempo, né, acho que muita gente que hoje em dia já, se não faz podcast, pelo menos já tem uma noção, sabe que edição é sempre o trabalho mais demorado e mais complicado de fazer, e a gente, lógico, né, a gente tem as nossas responsabilidades, né, durante os nossos dias, né, não vivemos de podcast, e a nossa ainda? Intenção também, por enquanto. Ainda não vivemos, né? A nossa intenção não é que vocês paguem salário pra gente, né? Acho que a gente, se quiserem pagar pra gente, a gente também estamos aí, né? Ninguém vai ser contra. Mas que realmente a gente quer essa ajudinha pra poder continuar disponibilizando o seu Quadrincast da forma que você gosta, com o conteúdo que a gente já promove pra vocês, só que de uma forma mais profissional, né? E pra isso, a gente precisa de uma ajudinha de vocês. Então, quem quiser colaborar, né? Quem quiser ajudar o Walter a comprar fraldas, não quer dizer, né? Opa, vai ter caixa 2 aí pra fralda? Vai ter? Não vai ter. Todo dinheiro arrecadado com o padrinho vai ser usado no quadrinho e não nos membros do quadrinho, viu, Walter? Ah, então tá, tudo bem. Então já cancelem a viagem pra Nova York, pra San Diego Comic Con do ano que vem, né? Ouviu, Vitor? Porque não vai sair daí, viu? E lembrando, né, que como eu falei, além das recompensas, a gente também, a partir de uma certa meta, porque conforme a gente arrecada por mês, a gente tem algumas metas, a partir de uma certa meta, a gente vai sortear encadernados, vai sortear um vale-compra, uma action figure, alguns presentes pra quem for o nosso padrinho. Então, a gente não quer só pegar o dinheiro e usar só pro quadrinho, a gente quer reverter também um pouquinho disso pra vocês, do apoio de vocês. Beleza? Então, vá lá padrim.com.br/quadrinho. O link vai estar no post pra quem quiser. E é isso. Quem quiser ajudar lá, qualquer ajuda a partir de R$1 já merece nosso muito obrigado e um lugar especial nos nossos corações. Bom, agora vamos falar de Volta pro Futuro, né? 21 de outubro de 1985, finalmente chegou, né? Não, para tudo. 21 de outubro de 2015. É, nossa, o que eu falei do ano, pô? 85 é o ano que ele estava. É, exatamente. Não, nem sei se era 85, né? Porque, na verdade, tem aquele probleminha, né? O famoso meme, né? Não sei se todo mundo lembra, que todo ano sempre surgia, o Marte vai chega hoje, ano, né? Que o cara editava aquele maldito relógio lá do DeLorean. É, mas ele estava em 85 porque, o que acontece? Ele viaja, no primeiro filme ele viaja 30 anos pro passado, no segundo ele viaja 30 anos pro futuro, e depois ele viaja 70 anos do passado do passado que ele tinha, formar 100 anos ao total, se eu não me engano. Tem... Uhum. Então, a data original dele era em 85 mesmo. Isso, né? Mas a gente vai falar aqui dos três filmes, né? Os três filmes, acho que todo mundo que tem aí na faixa dos 30, 40 anos, com certeza viu durante a infância, né? Nas sessões da tarde, né? Viu pela TV, alguns devem ter até visto pelo cinema. Mas era um filme, assim, que trazia o Michael J. Fox, né? Um ator aí que hoje em dia... É, que, tipo, era basicamente a estreia dele, né? Porque ele só tinha feito dois filmes pequenos, não, né? Na verdade, ele já tinha uma certa fama nessa época por causa do Family Ties, né? Sim, o Caras e Caretas. Tem uma curiosidade lá sobre o Family Ties que eu conto quando a gente já estiver entrando no assunto. Isso. Mas, assim, em cinema mesmo era praticamente a estreia, né? Porque ele tinha dois filmes aqui, um de 1980 e um de 1982, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Nem sei os nomes em português, né? Um chama Midnight Madness e o outro chama Class of 1984, né? E tipo, ele nem é citado como o protagonista, né? São dois filmes que ele tá ali no casting, ali no meio. Provavelmente, né? Então, deve ter feito só uma ponta, um papel como coadjuvante. Provavelmente coadjuvante, né? Porque ele tá citado ali nos começos, mas não é o protagonista, né? Mas no 1985, né? Que foi justamente o ano que saiu o filme, sai De Volta pro Futuro, né? O primeiro filme. O primeiro filme completou 30 anos, se não me engano, em 20 de julho desse ano. É, no, aqui na, no, no site aqui tá dia 3 de julho. Pode ser, pode ser. Pra data, mas é, é por aí, né? Pode ser que de, no Brasil tenha sido 20 de julho também. Não, no né? Brasil então, ele estreou no Natal. Ah, estreou é, no demorou Natal. Demorou 6 meses pra chegar no Brasil. Ah, então, então é isso. Mas, é, além do Michael J. Fox, né? Eu tinha já o já bem conhecido de filmes, o Christopher Lloyd, né? Que tinha feito, fazia filmes já há uns 10 anos, né? E, claro, escrito pelo Robert Zemeckis, né, que ficou, ficou bem conhecido com esse filme. Não lembro nem se é o, se é o primeiro filme não, que ele não é. Na verdade, o filme é escrito pelo Robert Zemeckis e pelo Bob Gale. Eles eram conhecidos como The Bobs. E tinha, e tinha produção do Steven Spielberg. Steven Spielberg. Isso. Eles já tinham feito dois filmes menores que não ficaram famosos, não fizeram sucesso comercial. O último deles, se eu não me engano, chama Used Cars, é Carros Usados, em tradução livre, né? Não sei se chegou aqui no Brasil. É um filme que hoje você encontra para baixar, para assistir via streaming, em alguns serviços, na Amazon parece que tem, mas que não é um filme muito conhecido. É, até porque eu li agora que ele é rated R. É, ele é um filme adulto. Seria mais pra 18 anos. Ele é uma comédia, assim, né? Mas é uma comédia adulta, né? Não é um filme pra todos os públicos, assim. Esse filme, ele já tinha participação do Steven Spielberg na produção, assim como o anterior, que agora eu não tô lembrando o nome. Porque todos esses três caras se conheceram na escola de cinema, né? Se não me engano, era Cinema 290 o nome da escola. E aí o Bob Gale e o Robert Zemeckis se conectaram, né? Eles tinham muitas afinidades. Eles pensavam de uma maneira parecida, como é que teria que ser filmes e tal. E começaram a trabalhar juntos, começaram uma parceria aí. Graças a esse filme, o Used Cars, eles agradaram um executivo da Columbia, Columbia Pictures, que encomendou para eles um roteiro de um filme para a Columbia. E foi aí que eles começaram a criar o De Volta para o Futuro, né? Eles até teriam tido essa ideia, se não me engano, o Bob Gale estava mexendo em umas coisas do pai dele e achou um boletim, uns documentos do pai dele na época do colégio e viu que o pai dele na época do colégio era bem diferente, né? O pai dele era um cara mais engajado. Exatamente. Naquelas questões de grêmio estudantil, de política, né? E ele, o Bob Gale, ele gostava mais de filmes, de quadrinhos, não tinha nada a ver. Aí ele ficou se perguntando, o que, que aconteceria se eu encontrasse o meu pai na época do colégio? Será que a gente ia ser amigo? Será que eu ia gostar dele? E aí ele começou a bolar o De Volta pro Futuro. Enquanto a gente tá falando nessa parte ainda da pré-produção do De Volta pro Futuro, uma curiosidade é que quando eles levam a primeira versão do roteiro para a Columbia, para esse executivo, é o Peter Firth, uma coisa assim. Um adendo, né? O outro filme do Zemeckis, do Gale e do Spielberg é aquela comédia 1941. É uma comédia muito antiga, que é um submarino japonês que ele surge nas águas americanas pouco antes de Pearl Harbor, né? Então causa uma grande confusão, né? E os japoneses querem achar Hollywood, né? E não consegue. É uma comédia bem, bem antiga mesmo. Tinha o John Belushi, o Dan Aykroyd, que na época era um nome muito famoso nas comédias, né? Que é o dos Ghostbusters. Todos esses caras são famosíssimos, na verdade. Eles vêm do... não o John, mas o Jim Belushi e o Dan Aykroyd vêm do Saturday Night Live, né? Exatamente. Sim, não, e se eu não me engano, nessa época... na época ele já tinha feito Caça-Fantasmas, né? Então tinha... os Irmãos Cara de Pau, né? Blues Brothers, né? Todo mundo lembra desses dois filmes aí, né? Bom, mas aí voltando a De Volta pro Futuro, né, que é o nosso tema aqui, né, a gente tava falando do desenvolvimento do primeiro filme, né. Deixa eu ver, eu não consegui achar o raio do nome do cara, Peter alguma coisa, peraí. Frank Price, não sei de onde eu tirei Peter. Esse Frank Price era o nome do executivo da Columbia, ele era o chefe do estúdio. Ele encomendou, então, pro Bob Gale e pro Robert Zemeckis, né, os The Bobs, um roteiro de uma comédia. E aí eles trouxeram, da primeira vez, uma versão inicial do De Volta pro Futuro, que mudou algumas vezes até a produção final. Só que o que o Frank Price estava esperando era um filme mais no estilo, mais safadinho, tipo aqueles que saíam nos anos 80. Isso, exatamente. Uma coisa mais assim, ele achou o De Volta ao Futuro muito ingênuo. Até porque ele justamente estava esperando alguma coisa mais próxima do Used Cars, né? Do Carros Usados, que como vocês bem colocaram, era para maiores de 18 anos. tinha conteúdo explícito e tal. Não sexo, mas uma comédia mais... Sim. E isso lá pra 81, né, pelo que tá falando isso. Aqui. Então você vê 4 anos pra sair do filme. Exatamente. Então, demorou bastante. Por que demorou 4 anos? Eles reescreveram o roteiro mais 1 ou 2 vezes... E não estava ficando do jeito que a Columbia queria, justamente porque eles não estavam chegando nesse roteiro safadinho, porque eles não queriam fazer isso. Eles tinham uma ideia muito clara do que eles queriam para o De Volta ao Futuro e eles queriam manter o roteiro original deles. Tem uma cláusula contratual que se usava, ou se usa ainda nos estúdios, que permite que você passe os custos que você já teve para um outro estúdio, se um outro estúdio comprar a ideia, e aí você recupera uma parte do seu investimento. Eles foram batendo de porta em porta por 4 anos até que finalmente conseguiram que o filme fosse produzido pela... Tô com tanta aba aberta aqui. Pela Universal. Então, isso. Até que conseguiram que o filme fosse produzido pela Universal do jeito que eles queriam. Produced by... Na verdade, assim, a Universal foi o grande estúdio que apoiou, né? Mas, na verdade, eles foram atrás do Spielberg, né, que já tinha feito esses 2 filmes com eles, né, e aí o... E até falar aqui que, na verdade, eles estavam meio com medo, né, porque falou, pô, o terceiro filme que a gente vai fazer com o cara e não dá certo, a gente vai ter que desistir, né. A participação do Spielberg, ela entra naquela curiosidade que eu tava falando da Family Ties. O que acontece? Eles eram muito amigos do Spielberg, e nesses 4 anos que eles estavam procurando um estúdio para fazer o De Volta ao Futuro da maneira como eles queriam, eles não quiseram pedir pro Spielberg interceder por eles. E o Spielberg nessa época já era famoso por causa do ET. Sim, então, claro, se eles pedissem pro Spielberg, o Spielberg ligava para algum executivo e conseguia um estúdio pra eles. Mas eles não queriam, porque eles já tinham esses 2 filmes com o envolvimento do Spielberg que não tinham dado certo comercialmente. E aí, se eles lançassem um terceiro, eles tinham medo de ficar marcado como os caras que, na verdade, só usavam o talento alheio para se promover, né? Então eles queriam fazer por conta própria. Eles conseguem por conta própria o estúdio para desenvolver o filme, só que onde é que entra o Spielberg? Entra na mistura um pouco com a história do Michael J. Fox. Hoje é bem conhecido o fato de que o primeiro Marty foi o Eric Stoltz. Sim, o Eric Stoltz chegou a filmar 1 mês cenas do De Volta para o Futuro, até que chegaram à conclusão que não estava dando certo, porque ele era um ator muito sério, ele não conseguia transmitir aquela ideia de que ele era um adolescente e não tinha muito time da comédia. E aí eles acabaram substituindo ele por Michael J. Fox. O que talvez não seja tão conhecido é que o Michael J. Fox sempre foi a primeira escolha deles para o papel. Sim, sim, né? Mas ele estava com... Ele ainda estava gravando, que aí não tinha como... Conciliar os horários. Como fazer o filme, né? Eles ligaram pro showrunner do Family Ties, né, do Caras e Caretas, e pediram se o Michael J. Fox poderia fazer o teste de papel, o cara disse não liberou. É claro, eles não falaram com o Michael J. Fox, ele fala com o cara que é chefe dele, pra ver se o chefe dele libera, né? Que chefe aí... vai querer liberar o... E eles não liberaram porque, na época, o personagem dele estava fazendo muito sucesso. Porque o que tinha acontecido? A atriz que fazia a mãe, se eu não me engano, ela tinha ficado grávida. A Meredith Baxter. Isso, e tinha diminuído as cenas. E aí os roteiristas estavam dando mais cenas para o Michael J. Fox, que era o filho, né? E isso estava fazendo sucesso, as pessoas estavam gostando. Aí ele estava tendo cada vez mais tempo no Family Ties. Eles acabam se conformando que não iam conseguir o Michael J. Fox e contratam o Eric Stoltz. Como o Eric Stoltz realmente não deu certo, até tem uma passagem no livro esse que está sendo lançado agora dia 21 de outubro aqui no Brasil, do Casting Games, é o We Don't Need Roads, né, aqui no Brasil ficou Os Bastidores da trilogia De Volta para o Futuro, que é justamente um livro que pesquisa, né, o making do De Volta para o Futuro. Tem uma citação da atriz que faz a Lorraine, que ela diz... A gente começou a perceber que o Stoltz não era, assim, muito indicado pro papel, porque ele fez o seguinte comentário: olha, imagina que triste, né, o Marty vai pra essa realidade onde todo mundo lembra de um passado que ele não viveu, né, isso deixaria ele meio amargurado. Então, esse cara era muito sério pro papel, né, e ele tava tendo também uma curiosidade que eu não sabia, fui saber pesquisando pro Quadrincast, ele tava tendo problemas com o ator que faz o Biff. Porque o Thomas isso, Wilson. Naquela cena da cafeteria, ele filmou 1 mês, então ele filmou muitas cenas. Naquela cena da cafeteria, tem uma cena que o Marty bate no Biff, né? Ele dá um encontrão, assim. O Stoltz tava fazendo aquilo de verdade. Ele tava dando um encontrão de verdade no Biff. Como é que é? O Tom Wilson? Thomas Wilson, isso. Thomas Wilson. Isso. E ele fez isso 15 vezes. Ele não filma a cena uma vez, né? Filma várias. E o Wilson falou, pô, para, né, tá me machucando. Aí ele não queria parar, ele fazia de verdade, porque ele era um ator com esse tipo de treinamento, né, ele fazia as coisas pra valer. Na cena que o Biff, no estacionamento, dá um soco no Marty, o Stolz gravou essa cena também, e aí o Thomas Wilson retaliou e deu um soco de verdade no Eric Stolz. Merecido. Bom, mas eu tava falando do Spielberg. Aí o que acontece? Eles demitem o Eric Stoltz, tentam procurar outro ator, não conseguem. E, bom, vamos tentar de novo o Michael J. Fox. Aí eles pedem pro Spielberg. Aí é o Spielberg que liga pro showrunner da Family Ties e pede pra liberar o Michael J. Fox. E foi bem um acaso do destino, porque o mesmo motivo pelo qual eles não conseguiram o Michael J. Fox no começo, que foi a gravidez da atriz... foi o motivo pelo qual eles conseguiram o Michael J. Fox nesse momento, porque a série tinha entrado num hiato, então eles estavam terminando a temporada, quando que no cronograma normal eles deveriam estar começando uma nova temporada. Mas como eles já estavam terminando, eles conseguiram liberar o Michael J. Fox com um detalhe. Ele filmou o De Volta ao Futuro 1, né, o primeiro filme, simultaneamente às gravações do Family Ties, então ele trabalhava 7 dias por semana. Ele tinha jornada dupla. Exatamente. E aí que eles usam o Spielberg, e aí o Spielberg entra como produtor do filme, ele recebe algumas homenagens que depois a gente vai falando. Mas é legal só comentar isso, porque tu vê que o Bob Gale e o Robert Zemeckis, eles acreditavam na ideia deles, né? E eles insistiram até conseguir, né? Até fazer do jeito deles o filme. Isso é bem bacana. Uhum. É, e até aqui tava na pesquisa, eu descobri uma curiosidade, que na verdade o Christopher Lloyd não foi também a primeira opção pro Doc Brown, não. Né? Mas a primeira opção foi o John Lithgow, né? Que mais recentemente aí, quem assistiu, tava em Interestelar, né? Mas é um cara bem conhecido, né? Se você ver a foto dele, você vai saber exatamente quem é, né? É, ele é aquele cara do Third Rock from the Sun, que já é velho, né? Isso, né? É o também. Pai. E além do Interestelar... O ele... Trinity do Dexter. Isso. Também, né, do Dexter. E além do também. Interestelar, ele fez também o Planeta dos Macacos, A Origem, né, que é o pai do personagem do James Franco. Que é o pai do... Isso, que tem Alzheimer e tudo mais. É, mas assim, aí com esse cast, né, que na verdade foi uma decisão até corajosa, né, do Zemeckis e do Gale, né, porque ia ter que refazer, né, uma parte do filme. Isso, na época, foi uma decisão bem ousada deles, né? Sim, porque tem uma lógica na produção de filmes que é você não tomar prejuízo, né? Minimizar o prejuízo. E como eles iam ter que filmar muita coisa, não era só as cenas do Marty. Era as cenas do Marty com os outros atores, né? Então eles refilmaram muita coisa. E o filme tem uma produção, você falou, de 15 milhões, né, Luiz? Mas se eu não me engano, a produção do filme total, ela é 19 milhões, né? Serão 3 milhões a mais para um filme que já estava com um orçamento de 15 milhões. É, ele custou 19. Então é uns 20% a mais, né? Isso, aí ele custou 19 milhões e fez 360 internacionalmente. É um pequeno sucesso. Não, foi um grande sucesso. Para a época isso era um... A gente, tipo, hoje um filme de grande sucesso faz 1 bilhão. Na época, 30 anos atrás, sem a inflação, 360 milhões era bastante. Não, você vê, é bem mais que 10 vezes, né, o valor. Praticamente 200 vezes o valor. É, não, foi um bom... Não, 200 vezes não, né, 20 vezes o valor, né, eu fazendo... Foi um sucesso de público e crítica. Mas eles tiveram que fazer mais uma mudança no elenco ainda, que era uma outra atriz que fazia a Jennifer. E quando eles conseguem... Mas isso foi do 1 pro 2, não foi? Não. Ah, tá. Na filmagem do 1 então, tinha outra. Teve duas vezes, mudaram a Jennifer duas vezes. É que a primeira a gente nem viu, né? Achei a Melora Hardin. Isso, ela mesma. Só que ela era muito alta pro Michael J. Fox. Ficava estranho, né? Segundo eles fizeram alguns testes, tudo isso era testado. Eles fizeram alguns testes com uma audiência teste e eles entenderam que as mulheres da audiência estavam achando estranho ela ser mais alta que ele. Aí eles escalam pro primeiro filme a Claudia Wells, que na minha opinião é lindíssima nesse filme. Sim. Não, é... Aquelas cenas que ela aparece com o Marty lá no começo, você já se apaixona por ela, já entende as motivações do Marty, é muito legal. Uhum. E aí então teve essas, você vê, praticamente a trindade, né, do elenco foi toda alterada. Ah, e um detalhe, no segundo filme não participa o pai do Marty, né, ele aparece, é um dublê, ele aparece com maquiagem, de cabeça pra baixo no segundo filme, mas não é o ator que faz o George. Crispin Glover. Porque ele queria um salário muito maior que do próprio Michael J. Fox, que era o ator principal, né, se eu não me engano. Isso. E daí eles não queriam pagar o valor pra ele, falar, então, sorry, não vamos ficar contigo. Uhum. Na verdade, assim, os produtos, quando eles fizeram o segundo filme, eles usaram algumas cenas, né, que já tinham prontas do Crispin, do primeiro filme. E aí pegaram um cara chamado Jeffrey Weisman pra substituir, né? Você nem nota, né? Porque eu acho que ou ele aparece de costas como dublê de corpo, ou no futuro, né? Quando ele aparece no futuro, ele tá com maquiagem. Aí você nota que... E ele aparece de longe, assim. É, e basicamente ele não aparece... Ele aparece em poucas cenas, né? São coisas muito rápidas. Até porque depois eles matam o pai do McFly no segundo filme, né? Então, daí nem aparece direito. É, na parte do futuro, né? Na parte do futuro, na volta, quando ele volta na linha alternativa do tempo, né? A gente vai ter toda essa confusão aí quando falar do 2. Mas o pai tá morto, né? Só tem a foto. E aí, aparece, acho que, se não me engano, no finalzinho. E no 3 também, ele praticamente nem aparece, né? Se não me engano. É, acho não. que só cena final. Aparece uma outra cena. É, só no finalzinho mesmo. Mas, a gente... Acho que a gente não precisa contar a história, como foi exatamente o primeiro time, né? Porque a gente... A gente sabe, né? O Doc Brown cria uma máquina do tempo, né? Que era uma outra curiosidade que acho que muita gente conhece, que na verdade não ia ser um carro, né? Ia ser uma geladeira. Eles tiveram duas ideias, né? Quer dizer, eles pensaram em duas coisas pra não fazer a geladeira, né? Uma era que, assim, se criança vê e quiser brincar e se trancar dentro do refrigerador da geladeira. Exatamente, né? Era o medo do... E o outro é que a geladeira, ela se movia no tempo, mas não no espaço, né? Então, ou seja, você viajou pro passado, vai ficar com aquela geladeira parada, como é que tu vai levar a geladeira pro outro lugar? No meio e de o algum carro, lugar. Não, né? O carro tem uma mobilidade melhor, então ele conseguiria esconder, essas coisas assim. Então eles optaram pelo carro até pra ter essa mobilidade também, né? E não ter esse problema com as crianças. Sabe que tem até aquela brincadeira, tem um meme que diz, o Martin McFarlane, ele viaja no tempo, não no espaço. Então, como a Terra não tá parada sempre no mesmo lugar, dependendo da época do ano, da rotação, ele deveria ter voltado pro meio do espaço, né? Exatamente, né? Mas daí tu vem pra aquela licença poética, que nem se tu vai ver em Star Wars, tu ouve barulho dos tiros no espaço. Mas só um pouquinho. De volta pro futuro tem, assim, um pouquinho de ficção científica. Tem alguns elementos de ficção científica importantes em De Volta pro Futuro. Star Wars não tem nenhum. Gente, não, eu gosto de Star Wars, tanto como qualquer outro, mas Star Wars não é ficção científica. Star Wars é fantasia. É uma capa espada. Exatamente, é fantasia. É ópera espacial. Tudo em Star Wars é mágica e não precisa explicar. Não, pô. Tanto que tá na Marvel agora. Além disso, né, na verdade, teve a escolha do carro, né, justamente para esses problemas, né, de não usar um refrigerador para viajar no tempo. Embora hoje em dia a gente vê que usam até jacuzzis, né, para viajar no tempo, né, para quem viu o filme A Ressaca, né, que é uma das piores traduções, né, porque para quem não sabe, o nome do filme original é Hot Tub Time Machine, né. E até uma curiosidade, né, porque na verdade A Ressaca seria o título perfeito para The Hangover, né, que é se beber. Se beber não casem, né? É aquelas coisas que, às vezes, as traduções de títulos aqui... É aquela coisa que o tradutor, a distribuidora traduz e não percebe que o filme vai ser um sucesso, sabe? Aí, se beber não case faz sentido no primeiro filme, não faz nenhum sentido nos outros. Quer dizer, no segundo até faz, né? O terceiro não tem sentido nenhum. É. Aliás, falando em títulos, uma curiosidade do título De Volta ao Futuro, é tradução literal, né? Back to the Future, De Volta para o Futuro. Eles falam essa frase várias vezes ao longo dos três filmes. E é muito legal porque faz sentido, né? A primeira vez que eles falam, eu acho que é quando o Marty volta para 55 e o próprio Doc Brown fala, a gente tem que te levar de volta para o futuro, aí aponta para a tela, assim, sabe? Então é um título... Não, terminei ainda, já falo uma curiosidade, mas terminei, por favor. Então é um título estranho, né? De Volta para o Futuro, uma frase, né? Mas ele faz muito sentido na história e joga na sua cara, né, que faz sentido, né? A curiosidade do Doc Brown, essa cena principalmente dele apontando pra tela e fazendo, você vai ver o Doc Brown é um cara que ele é muito performático, né, e o Christopher Lloyd, ele fala que quando ele foi fazer o teste, quando ele leu sobre o personagem, ele imaginou um maestro, acho que é alemão, não me lembro agora o nome do maestro que era, mas ele imaginou, e era um maestro que ele fazia muito dessas movimentações, ele tinha essas movimentações muito bruscas para fazer os concertos dele, e ele imaginou o Doc Brown como sendo esse maestro. Então ele, tu vai ver... Leopold Stokowski. Isso, é perfeito. E tudo que ele faz, então todas as movimentações dele, o jeito dele andar, o cabelo, tudo ele faz baseado nesse maestro, e foi o que deu todo esse carisma que o Doc Brown tem até hoje. É, que é fantástico, pra minha opinião. Aqui é onde eu pesquisei, fala que além desse cara, né, que esse cara é um britânico, né, é britânico, não era alemão. De raízes, na verdade, ele tem raízes polonesas e irlandesas, né, então Por isso que o nome é Stakowski, né? E ele também tem muito ali do Albert Einstein, né? Que ele se inspirou bastante. Ah, sim, no, do, acho que o cabelo. A própria, o próprio trejeito, né? É meio, assim, é aquela imagem clássica que a gente tem do Einstein, né? De parecer um cara meio doidão, né? Sim. Mas aí acho que o Doc Brown, né, o Christopher Lloyd faz um trabalho fenomenal mesmo, porque ele consegue ser divertido, consegue passar as coisas de meio, aquelas coisas meio científicas, sem parecer um cientista louco qualquer, né? Aquele doidão sem cabeça. E ele te convence, né? Ele é tão carismático que ele dá aquelas explicações pseudocientíficas dele. Uhum. Inclusive para explicar. Acredita. É, inclusive para explicar alguns paradoxos da história, né? E você acredita, não, beleza, isso aí, você compra a ideia. Não incomoda os paradoxos e inconsistências que eventualmente tenham em De Volta ao Futuro, sabe? E que não são muitos, na verdade. Sim. É, e tem mais um detalhe também, né? Que, na verdade, se você prestar bem atenção no filme, o Christopher Lloyd, ele tá sempre meio curvado, né? Ele não é... Você pega alguns filmes, outros filmes dele, ele é um cara alto, né? Sim. Ele era muito mais alto que o Michael J. Fox. Então, ele ficava meio curvado pra quê? Pra não ficar tão mais alto que o Michael J. Fox, né? Então, você vê o cuidado que o cara tinha, né? Pra interpretar, pra falar, pô, se eu interpretar de uma forma normal, eu vou ficar... Sabe, eu vou chamar mais atenção. Vai parecer um anão. Aí você vê que o Michael J. Fox é baixinho pra caralho, né? Pois é, todo mundo contra a cena com ele, se Bom, aí foi lançado o primeiro filme, né? Como a gente falou, um sucesso estrondoso, né? A gente não falou do DeLorean. A gente geladeira. É, aí escolheram o carro, né? Porque o carro era uma coisa que era teoricamente mais segura, né? Não, sabe que tem uma... No filme, eles explicam a escolha do DeLorean... É, pela carcaça de alumínio que ele tinha. Ele diz que ajuda a dispersar as energias de aço. Ajuda a dispersar as energias do fluxo temporal, uma coisa assim. Ele dá uma explicação bem rápida lá no começo do primeiro filme. Ele ajuda a dispersar as energias lá e tem estilo. Se é pra fazer uma máquina do tempo, ele ia fazer uma máquina do tempo com estilo, ele fala. E quando eles escolhem o DeLorean, além disso, eles gostavam do visual futurista do DeLorean, com aquelas portas em asa delta que abria, né? Era uma piada interna da produção, o DeLorean. Porque o DeLorean, um parênteses, o DeLorean ele é criado por uma companhia chamada DeLorean Motor Company, que é fundada por um cara chamado John Zachary DeLorean, que era um projetista da GM que desenhou o Pontiac GTO. Quem gosta de carro sabe que o Pontiac GTO é um carro lindo. E esse cara sai para competir com a GM, a Ford e as outras grandes americanas. Embora ele acabe criando a fábrica dele na Irlanda do Norte, no subúrbio lá de Belfast, por causa de alguns incentivos que ele recebeu do governo de lá. Aí o objetivo dele com o DeLorean era produzir um carro esportivo, bonito, confiável, com preço justo. Que foi tudo que ele não fez. Criou um trambolho, ele criou bebia gasolina pra caralho. O trambolho bebia gasolina pra caralho, era caro e ainda por cima não funcionava direito, não era um carro confiável, um carro que dava muito problema. Tanto que ele só foi produzido a cerca de 8.500, 9.000 unidades do DeLorean. E foi o único carro que essa empresa... O DMC-12, exato. Esse DeLorean específico é o DMC-12, mas foi o único carro que a DeLorean Motor Company... Por isso que tem DMC no carro, né? Foi o único carro que a DeLorean Motor Company produziu, porque depois ela faliu. Não só por causa disso, mas por causa de outros rolos com o próprio John DeLorean. Olha que interessante, eu não sabia disso. Ele foi acusado até de traficar cocaína. depois ele foi inocentado e tal. Mas enfim, o governo estava em cima dele, ele estava com dívida e tal. O carro não deu certo, a fábrica... Ele produziu em 81, a fábrica fechou em 82. Então, infelizmente, o carro, se eu não me engano, voltaram a produzir, não sei qual fábrica, em 2008, parece que estavam produzindo o DeLorean ainda. Mas eu fazendo uma versão elétrica agora dele, do DMC-12, eles estavam fazendo uma versão elétrica, né? Acho que, não sei se já lançaram, estão para lançar. Exatamente por causa, o que aconteceu? Ele foi um trambolho, mas que por causa do De Volta ao Futuro fez um sucesso absurdo. Então todo mundo queria ter o DeLorean porque era o carro do De Volta ao Futuro. Só que a fábrica estava falida e estava fechada. E agora eles começaram então a refazer ele na versão elétrica. Não sei se já lançaram, mas se não lançaram, estão para lançar. Quase certo. Aqui, pelo que eu tô vendo aqui, parece que 2012 já lançaram aqui, que é a DMC Texas, né? Isso. Que tá fazendo. Tava fazendo desde 2008 o carro, né? Cadê? Que estaria disponível para venda em 2013, né? Então. Mas eu não sei de ninguém que tenha comprado um DMC-12 elétrico. Mas a curiosidade da piada interna na produção era a seguinte. Como a máquina do tempo é um recurso muito fácil de roteiro, né? Se tem qualquer problema, você volta no tempo. ela tinha que estragar. Eles tinham que tirar a máquina do tempo do Marty e do Doc, senão não ia ter filme, em momentos chaves do filme, né? Então a piada interna era essa, né? É, não, ele construiu um DeLorean, DeLorean é o carro que vivia quebrando, a máquina do tempo quebrou. Na primeira viagem, na segunda, na verdade, né? Na segunda viagem, porque a primeira é do Einstein, na segunda viagem ela já estraga. Essa era a piada envolvendo o DeLorean. É, e tinha um outro detalhe também, né, que por que um DeLorean, né, além dessa questão do design, né, de ser a carcaça de alumínio, né, porque ele tinha aquelas portas que abrem de gaivota até pra cima. Isso, né, as asa delta então, gaivota, exato. Isso, e aí a ideia é que quando, em 1955, isso aí poderia ser confundido facilmente com um disco voador. Tanto que quando o Marty volta a primeira vez, né, justamente é isso, né? Tem a gag famosa, né, que ele sai com aquela roupa de radiação, né? Por causa do plutônio, né? E aí ele sai, e aí o menininho mostra uma... Em 1955, o menininho mostra uma revista pro pai daquelas histórias de terror, né? Que fazia sucesso na época. De Tales from Space. Que é um bicho parecido com ele, saindo de uma máquina parecida com aquela, né? O gibi, se eu não me engano, é o Tales from Space, né? Contos do Espaço, se eu não me engano. Isso, agora, se eu não me engano, é esse nome mesmo, né? Agora de cabeça não... O legal dessas portas em gaivota é que é tão icônico que o pôster do filme... É justamente o Marty saindo do DeLorean, com o pé pra fora, assim, a porta abrindo pra cima, porque se ela abrisse pra frente, ela cobriria ele, né? Então, você consegue compor o pôster, a imagem, com o Marty e o carro, né? Isso. Sim, sim. Acho que foi uma escolha até bacana, né? Ficou icônico, né, também, pelo sucesso do filme e o próprio design, realmente, combinaram muito bem, né? E criaram esse ícone, né, que é alguém saindo do carro com o pé lá dentro, né? E tanto que no filme 2 e no 3, eles reaproveitam a mesma coisa, né? Só muda o figurino, a quantidade de gente, né? No 2, eles botam o Michael J. Fox com o Doc Brown, com roupas do futuro, já. E no 3, eles com roupa de cowboy, já com a Clara, né? Exatamente. A atriz, agora não me lembro, mas é a Clara que todo mundo conhece. Mary Steenburgen. Que é uma atriz relativamente famosa também, né? Isso, né? Quer ver o que ela fez aqui, que eu tinha visto? Ah, ela tinha fazia filme desde 79, né? Agora ela tá no Orange is New Black. Na última temporada ela participou do Orange is New Black pela Netflix, aí, quem quiser ver, tá lá, legal pra caramba. Ela fez aquela série Justified também, né? Do Timothy Olyphant. Isso. E tem outras coisas, né? Ela era a Joan of Arcade, né? Isso, era Case na Warner. Era a mãe, engano, da, né? Joan, exatamente. Isso. Aliás, Justify, parênteses mínimo, Justify é legal pra caramba. Eu preciso assistir mais. Eu peguei um pouquinho, é uma coisa bacana, né? Mas. Tem quantas separadas? Seis? Acho, né, que sim. Tá no Netflix. Aí, dica pra você aí que tá querendo coisa. Não sei que série vou assistir. Dá uma chance pra Justify. Quem sabe você gosta, hein? Bom, fim do parênteses. Sobre o primeiro filme, tem mais. Tem algumas curiosidades do primeiro filme. Tem várias, na verdade. Por exemplo, coisas menores, assim. Tem uma inscrição quando o Marty. Aquele começo maravilhoso do filme. Quando o Marty acorda e pluga a guitarra no laboratório do Doc Brown, tem uma inscrição CRM 114, que são homenagens a dois filmes do Stanley Kubrick. O filme Doutor Fantástico, que CRM é o nome de um decodificador que ele usa no filme, e 114 é um número importante pro 2001 Odisseia no Espaço. Tem uma outra coisa, eu tenho um easter egg, se você for ver a cena quando começa com os relógios também, um dos relógios é exatamente a torre do relógio da biblioteca e o Doc Brown descendo no fio. Pendurado ali. Exatamente, então já tem ali mostrando que tem, né? E homenageia o próprio Steven Spielberg, porque quando o Marty chega a 55, tem um cinema ao fundo e tem dois filmes passando, A Boy's Life e Look to the Sky, se não me engano, ou There at the Sky, que eram os títulos originais, né, do ET e do Contatos Imediatos Terceiro Grau. E depois o Spielberg vai ter uma homenagem mais legal ainda no segundo filme, mas depois a gente fala. Uma curiosidade também, que a gente até... que é um dos marcos do filme, né? A trilha sonora. Ah, fantástico. É sensacional, né? Afinal, acho que todo mundo conhece Heroes and the News, principalmente pela música, né? Do Power of Love. Que apareceu de volta pro futuro. O Power of Love, a música demo foi indicada pro Oscar e pro Globo de Ouro. Não ganhou, mas foi indicada. Aliás, o único Oscar que... injustamente. Não sei quem ganhou, mas é injusto. O único Oscar do De Volta ao Futuro foi de efeitos sonoros. Sound editing, né? Às vezes traduziam como edição de som, né? Algumas coisas assim, né? Então, Mas quer ver só um minutinho que eu vou achar. Mas ele teve várias indicações pro Oscar e pro Globo Sim, de Ouro. Sim, não, é... Inclusive, pro Oscar não, mas pro Globo de Ouro, melhor ator, melhor roteiro, melhor filme. Mas acabou não ganhando. Até porque 85, acho que foi um filme bem... Foi um ano muito bom pro cinema, né? Tem muita coisa legal dessa época. Já que a gente falou do Huey Lewis, enquanto isso, ele participa do filme, inclusive, né? Ele é o... Exatamente, que eu queria lembrar. Ele é o... O que acontece? O Marty McFly, ele tá indo participar da Batalha das Bandas no colégio, e ele vai lá com a banda dele, que inclusive a música que ele começa a tocar é Power of Love. Só que ele começa... Uhum. Ele é aquele cara que é muito barulhento, ele quer ser... Ele é muito pesado. Virtuoso e tal. E o Huey Lewis é o cara que tá julgando, e ele é obrigado a falar, não, vamos pro próximo que você é muito barulhento. E ele até... Exatamente. Nos bastidores ele fala, pô, cara, justo eu ser o cara chamado pra recusar o cara pra ser barulhento, né? Mas... Mas tá lá, foi lá e ele fez o papel dele. É. Não, e só pra constar aqui, o vencedor de melhor canção em 86 foi o Say You, Say Me, lá do... Ah, pô. Pelo, que era do filme do Sábado à Meia-Noite. Não, baita música. Desculpa. Não perdeu pra qualquer um, né? E também a própria a trilha sonora, background, enfim... o próprio... É muito legal essa musiquinha, cara. Uhum. Tomara que toque bastante nesse podcast, vai saber o que eu tô falando. Pra não precisar confiar na minha cantoria. Só que eu tô a música errada, tá? Cantei qual é a certa. Foi mais ou menos o que eu... Eu consegui entender, foi uma falsa. É que eu não tenho ritmo, mas é isso aí. Deve estar tocando se o editor... Luzes da Ribalta. Se o editor for sério, essa música está tocando no fundo desse podcast nesse momento. Parada pra ouvir um pouquinho da música, né? Que aliás, eu chequei aqui no CD, né, do filme, né? Foi gravado pela The Aura Time Orchestra, né? Que a Aura Time também é outra curiosidade, né? Que é a placa do DeLorean, né? Que como você pode imaginar, né? Significa fora do tempo, né? Então, toda a ligação aí com o filme tá... Significa, na verdade, Aura Time significa sem tempo, né? Não é fora do tempo. Uhum, isso. E também a gente esqueceu de falar, né, do famoso Einstein, né, que aparece no filme, né? Não é só a inspiração pro Doc Brown, né, mas é o cachorro, né, do Doc Brown, que a gente, quando ele volta no tempo pra 1955, né, a gente descobre que tem um pequeno outro nome, né? Que é o Copérnico. Mas né? Se a gente for considerar a idade, aquele lá realmente é o Copérnico e não é o Einstein. Pode ser o pai do Einstein, de repente. Não, deve ser o avô. É. 30 anos. É, tá certo. 30 anos. Pelo menos o avô. Pelo menos o avô. E o Einstein que é importante pra caramba pra história do filme, porque ele é o primeiro viajante do tempo, né? Aliás, uma curiosidade sobre o Einstein, quando naquela cena que ele viaja no tempo, dentro do DeLorean, só é um cachorro de verdade no close. Quando você vê ele de longe, é um cara vestido de cachorro. Pra poder dirigir o carro. É claro. Cena do estacionamento, quando ele vai com a mãe dele lá no estacionamento, que ele fala, vou dar em cima da minha mãe pra ver se ela se assusta, as coisas assim. Tem a cena que ele vai beber a cachaça, o uísque. Sim. É, porque quando ele vê a mãe dele acendendo o cigarro, ele se engasga e cospe a bebida fora. Então, aquela bebida, na verdade, era uma bebida de verdade, não é água. Ele não sabia. É água batizada, só que ele não sabia, não avisaram ele. Então, quando ele bebeu, ele deu um gole com força e se engasgou porque viu que era álcool. E daí saiu com toda... Como é que é a palavra agora me falou? Com verossimilhança possível saiu perfeita a imagem, mas não era verossimilhança, era outra coisa. Até no... com realismo. Até nos extras, de Volta ao Futuro teve mais de um box, aliás, uma das grandes broncas dos colecionadores é porque até hoje não tem um box à altura, né? O que sai de box, de DVD e Blu-ray do De Volta ao Futuro lá fora é uma palhaçada comparado com o que sai aqui, inclusive esse que tá saindo agora. Mas nas cenas extras dos DVD tem essa cena dele tomando, tem a legenda ali, ele não sabe. E aí tem a continuação dele rindo, né? Claro, no filme ele escorre. Mas tem a continuação dele, todo mundo rindo da cara dele, né? Foi uma pegadinha do pessoal da produção. Tem mais uma cena que eu acho bacana pra caramba, que aí é. é a questão do Dick, né? Que é aquela cena que ele vai ameaçar o pai dele, né? Em 55, que ele se veste com aquela roupa de plutônio. Sim. Né, fala, eu sou o Darth Vader do planeta Vulcano. E faz a saudação de Star Trek, né? Ele une as duas mitologias ali, né? Exatamente. Não, e ele, o Vulcano é do... ele faz várias referências, né? Porque ele fala do... Você está tendo contato de terceiro grau, você está indo além da imaginação, isso, né? Faz... Essa cena, inclusive, ela é estendida. Deveria ter colocado estendida. Deveria ter colocado estendida, que eu acho que ficaria perfeito. Não... O que eles cortaram... Ficou legal do jeito que foi, com corte, mas estendida, ela fica mais legal, porque mostra que ele botou um pouquinho de remédio a mais pro pai, que mostra por que o pai atrasou e tudo mais. É, essa cena, ela foi cortada por causa de tempo. O filme tinha que ter uma hora e meia, uma hora e pouquinho. Acabaram cortando, mas tem uma cena extra, que essa eu acho que eu não vi nem no DVD, teria que... Claro, na internet deve ser fácil de achar, que só foi exibida quando o filme foi pra TV nos Estados Unidos, que é o Doc Brown folheando uma Playboy da época, quando ele viaja no tempo. Justo pra TV os caras colocaram essa cena, né? Vai entender. Acho que antes da gente mudar de filme, a gente não vai contar a história, porque... Todo mundo que tá ouvindo esse podcast já deve ter visto o filme, se não viu, por favor, veja. É, eu até acabei de receber uma mensagem do futuro que a minha filha já viu os três filmes também. Então, pra vocês verem como é foda esse filme. Eu acho que a gente pode, sei lá, escolher a cena favorita do filme. Sim. E aí, Luiz, qual é a tua cena favorita? Não, a minha cena, não sei se eu vou roubar a cena de alguém, mas é a guitarra do show de 55, né? O Marty McFly fazendo e acontecendo ali, imitando o Angus Young, o Peter Townshend, né? O Ed Van Halen, né? Tocando estilo com a guitarra atrás da cabeça, né? E os caras da banda olhando com a cara meio assim, E aí você vê que, tipo, eles vão parando, conforme vai tocando, cada um vai parando, né? Até que fica só ele mesmo e a bateria, e a bateria para, só fica ele tocando. Aí ele liga pro primo dele, que é o Miles Davis, não? Não, é Chuck o Barry. É o Chuck Berry, claro. Pô, Tony Bigood, meu cara. Né? Chuck Bigood. É o Chuck Berry, o pai do rock. É o Marvin Berry, né? É o Marvin, né, Chuck, this is your cousin Marvin. É. Muito legal. E ainda põe o telefone, né? Aquele telefone antigão, né? De botões vocais, aí batela assim pro seu ouvir. Acho que essa que dá mais... Porque é aquela cena que, tipo, ele faz aquilo, ele abre os olhos, tá todo mundo parado, olhando assim pra ele. E ele vê o... Não lembro se é o diretor, o responsável lá, aquele cara que sempre foi careca, né? Com a mão nos ouvidos, assim, meio Strickland. Espantado. É o Strickland. O Strickland, sim. É alguma coisa lenta. Não, é Leland Strickland. Ah, Strickland, tá. Ele é bem importante pra trilogia, na verdade. Sim. E pros jogos também, né? É, isso. É o James Tolkien. Uh-huh. Exatamente. E você, Walter? Cara, eu tenho duas cenas, na verdade, preferidas. Uma é exatamente a dele com a roupa de antiplutônio lá, visitando o pai, né, fazendo a ameaça, e a outra que eu acho que daí chega a ser preferida é um conjunto de cena que é exatamente a perseguição do Biff com ele fugindo de skate e tudo mais e terminando com o Biff batendo no carro de Strucker. Pra mim, essa sequência pra mim é fantástica, assim, porque mostra todo o jeitão ele, tendo que improvisar, roubando ali o negócio, criando o skate na hora, fugindo e pulando por cima do carro. Então, isso eu achei muito legal. A sequência inteira. Até uma curiosidade sobre a questão do skate. O skate supostamente não era um esporte muito famoso ou muito praticado nos Estados Unidos em 85. Mas eles queriam que o Marty andasse de skate. Até acaba sendo um elemento importante no filme, como nessa cena. E nos posteriores também. Principalmente pelo hoverboard, né, que todo mundo conhece. Aí eles foram procurar alguém para treinar o pessoal, o Marty, a andar de skate, né? Eles foram conhecer um cara chamado... Eles foram numa praia onde o esporte era mais praticado, uma coisa mais de nicho, assim. Eles chamaram um cara chamado Pearl Willander. E esse cara viria a ser um campeão de skate no futuro, o campeão europeu de skate, né? Uhum. E reza a lenda também que o Tony Hawk tava na equipe que ajudava a treinar. Esse cara, inclusive, o Pearl Willander foi dublê do Martin nessas cenas aí. Do Martin, não, do Michael. Reza a lenda que o Tony Hawk também teria feito isso, acho que no segundo filme. Se envolveu no treinamento, na coreografia das cenas com skate, com hoverboard. Uma curiosidade aí, pessoal que gosta de skate, De Volta ao Futuro é importante até pra história desse esporte, né? E certamente ajudou a popularizar, né? Com certeza, né? E tem mais uma curiosidade também, o Eric Stoltz, né? Ele não sabia e não se sentia confortável, né? Em andar de skate, né? O Michael já conseguiu, assim, pelo menos usar o skate sem muito problema, né? Mas o Eric não teve muito jeito, não. Não se equilibrava. Não, né? Então, mais uma vez, né? Demorou muito pra sair do filme, inclusive. É. Não. A minha... Cara, eu gosto muito do começo do filme. O filme, ele tem toda uma introdução até o DeLorean aparecer, né? Que é o grande momento do filme. Gosto muito daquele começo dele acordando, dele entrando no laboratório do Doc. Do Doc. Aí você vê que as máquinas estão funcionando e você nota que o Doc tá ausente há muito tempo, porque a ração do cachorro tá se acumulando. E da cena, claro, do amplificador, né? Que ele liga o amplificador. Que é a primeira vez que você vê o rosto dele, na verdade, né? Sim. Do Marty acordando é depois, é quando ele vai pro DeLorean. Mas quando ele tá entrando no laboratório do Doc, aí você vê os relógios, a TV. Eu acho toda aquela introdução muito legal. Até o amplificador, quando ele cai pra trás, e aí que mostra o rosto dele. Uhum. Né? E as cenas com a Lorraine, gosto todas. Ah, sim. Todas as cenas com a Lorraine. Uhum. Gosto muito da atriz e das caras que o Marty faz à medida que ela vai... A cena dela chamando ele de Calvin Klein. É que tava na cueca também. Dele. Isso, a cena isso, dela, assim, dela tentando beijar ele. Porque uma criança, muitas vezes, nem percebe a sutileza da cena. Ah, Calvin Klein. Mas por que tá me chamando de Calvin Klein? Ah, tá na sua cueca. Uhum, e aí ela queria que o filme fosse mais safadinho, olha só. É, não dizem, reza a lenda que quando eles estavam procurando estúdios pro filme, eles levaram pra Disney, e aí a Disney achou que o filme era muito ousado. Não, o negócio é esse, a mãe do cara dando em cima dele. É a diferença, né? No começo alguns achavam que não era ousado o suficiente, outros acham que era ousado demais. É bacana essas cenas com a Lorraine, acho que todas as cenas com a Lorraine são legais, porque tem algumas gags que são recorrentes no filme, e uma delas é o Marty acordando, ele dorme naquela posição toda torta, né? Uhum. Com o braço pra trás. Nos três filmes tem, e aí em algum momento alguém acorda ele e é a mãe dele, dizendo: ah, mãe, então foi tudo um sonho? É, não, foi um sonho, tu continua aqui na rua e tal. É, fica tranquilo, é muito legal. Uma curiosidade com a cena do amplificador, que é uma curiosidade um pouco triste, sei lá, mas é pra essa nossa geraçãozinha criada já com o Ovo Maltini, né? Que surgiu uma banda chamada McFly, e um dos clipes dele, acho que é o primeiro clipe da banda, exatamente começa com a cena do amplificador, eles refazendo toda a cena do amplificador e começando a música. É um pouco triste, mas mostra a influência que o filme tem para gerações, inclusive futuras, né? Porque filme de 85, essa banda é da época dos anos 2000 e tá lá vendo a referência até hoje, assim. Mas por que triste? Triste porque é uma banda ruim. Não é tão ruim assim também. É uma banda. Não ouço, mas tem duas, três músicas dele que eu já ouvi. Não achei horroroso. Que eu ia falar? Ah, tem mais duas curiosidades, que tem uns erros de. De Volta ao Futuro não tem muitos erros de continuidade, nem timing. Do tempo arrumaram. Mas tem, por exemplo, a guitarra que ele usa em 55 só começou a ser produzida em 58. Uhum. E tem mais um que agora eu me esqueci, cara. Que é um também que não existia na época quando ele volta no passado. Enfim, não interessa. Eu me lembro desse da guitarra. Que é a guitarra que ele usa no não festival. Era o seriado, eles estão vendo na TV, de repente? O seriado, é o seriado, exatamente. É. Mas, cara, isso aí é troféu catapiolho. Uhum. O seriado que eles estão vendo no dia que ele chega, ele só passaria um mês depois. Na TV. Eu não sei quem é que percebeu isso, mas olha, parabéns. Da guitarra é fácil, porque tem vários aficionados por guitarra que devem matar essa rápido. Mas essa do seriado, cara, tá de parabéns. Achei aqui, na verdade, o seriado, esse episódio, passou em 31 de dezembro de 85. E eles estão em 21 de novembro, então, não é? É. Quando o Marty volta, é novembro. Eu lembro que é novembro. Agora. Uhum. É 12 de novembro. 12 de novembro, isso. 12 de novembro. Tem a foto aqui do... Que, na verdade, é de quando ele vai pra 1900... Quando o Doc Brown volta pra 1875. Quer dizer, não deve ser dia 12, né? Porque passa-se um tempo, né? Não, ele o Doc justifica essa data quando ele chega... Porque o que acontece? O Doc programa a máquina... 5 de novembro a data, né? Se eu não me engano, a data que ele chega é 5 de novembro. É, deve ser 5 de novembro. Que porque... é a data quando ele tropeça no... É quando ele tem a ideia pro capacitor. Né? O capacitor de fluxo, exatamente. Bom, tem muita coisa pra falar do primeiro filme de Volta ao Futuro, né? Mas... Acho que a gente já pode passar pro segundo e pro terceiro, que na verdade é quase o mesmo filme, né? Uhum. Exatamente. É, acho que o segundo é o pessoal lembra mais da parte do futuro. É a menor parte do filme, né? Que é justamente porque, por causa que a gente tá falando, né? Dia 21 de outubro, né? De 2015. Hoje. Né? Martin McFly deve estar chegando aí, se você estiver aí andando pelas ruas. Se você estiver em Rio Valley, aguarde o Martin McFly. Exatamente. Aliás, Rio Valley, outra curiosidade, Rio Valley é uma cidade fictícia, né? Ela é muito importante para toda a mitologia de Volta ao Futuro. Tudo gira em torno da cidade de Rio Valley. E uma curiosidade de bastidores é que o cenário de Rio Valley é o mesmo que aparece em Gremlins. Olha só que legal. É, eles reaproveitaram o mesmo cenário daquela, só que em Gremlins está nevando. É, na verdade, Rio Valley também, para quem lembra, tem um desenho animado chamado Os Oblongs, né? Passou aqui, se não me engano, no Adult Swim. Que também chama Rio Valley, né? Então você vê que é uma cidade usada, né? Porque na verdade Rio Valley, se não me engano, é Vale do Morro. É, Vale do Morro. Assim. Então é uma coisa bem, bem genérica, né? Se você quer Springfield, né? Do Simpsons, né? A ideia é essa. Eu acho que todos os 50 estados têm uma Springfield, né? Vários estados. É, e a gente até tem que lembrar, né, que uma das coisas de Rio Valley é o estacionamento, né, que a gente já citou aqui. O Two Pines Mall, né, que na verdade vira One Pine Lone Mall. Lone Pine, o pinheiro solitário. Por causa Lone do, Pine. Dos eventos do primeiro. Porque o Marty derruba o pinheiro quando ele volta. Exatamente. E vocês explicam no filme, o bacana de Volta ao Futuro é isso, ele não joga nada na sua cara, ele não é didático, assim, mas tudo é explicado no filme, sabe? Exatamente. Tem um momento que o Doc fala que aqui era a propriedade de um fazendeiro, aí o Marty chega na fazenda daquele fazendeiro, ele atropela um pinheirinho que tá do lado do outro, é bem legal. Exatamente. E já que a gente tá falando, vamos falar pro segundo, né, e eu gostaria de falar que podcast é uma boa máquina do tempo, né, porque enquanto eu tô gravando aqui com vocês, eu estarei ao mesmo tempo no Cinemark assistindo toda a maratona de Volta ao Futuro, que eles vão passar os três filmes em seguida, né, sofram aí, mortais. Até pra fazer a ponte do primeiro pro segundo, é interessante a gente falar a cena final. A cena final, sim. Quando o Marty volta pra realidade que ele alterou, que ele criou como ele queria, em 85, ele tá lá com a Jennifer, ele tem uma caminhonete bonitona e tal. O Doc chega pra eles, vocês precisam voltar comigo, é sobre o filho de vocês... E é uma cena longa até, e aí ele fala, mas a estrada vai acabar? Não, pra onde a gente tá indo a gente não precisa de estradas, né? Aquela frase famosa. Ô, Vitor, só te corrigindo, no final do primeiro ele não fala dos filhos, ele só fala que eles têm que voltar pro futuro. Ele só vai falar dos filhos no segundo filme. Ele não fala, isso diz respeito ao filho de vocês? Ah, ele só fala no segundo filme, tem razão. Ele fala que diz respeito a vocês dois, ele fala, que ele manda trazer a Jennifer junto. E esse, bom, a curiosidade, pra resumir bem rapidamente, é a seguinte. Primeiro, a frase, where are you going, we don't need roads. Reza a lenda também, sempre que eu disser reza a lenda, porque eu não sei a fonte, tá? É que o Ronald Reagan teria citado essa frase em um discurso pra falar dos Estados Unidos, né? Onde nós estamos indo, nós não precisamos de estradas. E ele cita, como no filme de Volta ao Futuro. Então, pô, imagina uma frase do filme foi parar num discurso presidencial. Segundo, essa cena ela foi filmada com a primeira atriz, a Claudia Wells, como é que é o nome? Que fazia a Jennifer, e eles colocaram a Jennifer no carro. Então, no segundo filme, ela teria que estar no carro. O problema é que a Claudia Wells não pôde fazer o segundo filme e o terceiro, porque eles foram filmados juntos. E aí eles tiveram que substituir ela pela Elizabeth Shue. Isso. Sim. Eles poderiam simplesmente não ter usado a Jennifer, mas como ela já estava no carro, na máquina do tempo, eles tiveram que substituir Precisavam ela. Precisavam que ela estivesse lá. Isso. E, curiosidade pessoal, eu nunca tinha reparado até recentemente que trocava de atriz. Fui reparar só esse ano, quando eu fui rever os três filmes na sequência. Nossa! A Elizabeth Shue era bem famosinha nos anos 80, fez bastante filme dessa época. E aí eles refilmaram toda aquela cena do primeiro filme, eles refizeram ela toda, linha por linha de diálogo, com o Marty, o Doc e a Elizabeth Shue. E fica bem legal, se você assistir as duas cenas, uma depois da outra, você vê que eles fizeram um trabalho muito legal. A terceira curiosidade que eu queria mencionar é o Doc. O Doc de 85, ele é mais velho, porque o Christopher Lloyd, a aparência dele é a de 55. O de 85, no filme, ele é mais velho, ele tem rugas e tal. E quando ele volta, no final, ele tá com rugas e tudo isso. Só que, óbvio, não queriam fazer o Christopher Lee passar o filme maquiado, né? Christopher aí, Lloyd. O Christopher Lee. O Christopher Lloyd. É. O Christopher Lloyd passar o filme. Só das veiacos, mas o Lee já morreu, né? Eles não queriam fazer o Christopher Lloyd passar o filme maquiado. Aí logo que eles chegam no futuro, ele tira a máscara. Ah, eu botei essa máscara de borracha aqui pra não te assustar. Mas eu fui numa clínica lá e tirei uns 30 anos da minha aparência. Mas aí isso já é do segundo filme, não é regravação nem nada. É justamente. É porque é o único filme que tem uma ruptura entre um e outro é do primeiro pro segundo. Uhum. Que tem algumas coisas que eles tiveram que ajustar porque não pensaram, não planejaram com tanta antecedência assim, né? Que é principalmente a questão da atriz e a questão essa da aparência do Doc Brown, né? Acho que basicamente não muda nada do Doc Brown, né? Ele tira lá a cara e continua com basicamente a mesma cara, tanto que bate, olha, ah tá, ok, vambora. Né? É uma coisa bem rápida. Aí ele pega o Einstein, né, do futuro, o Einstein ficou congelado num canil criogênico. Ele dá um monte de explicação ali. Eles resolvem o problema do plutônio, né? Ele coloca lá o Mr. Fusion. Sim, que no terceiro filme também vai ser um plot, né, sobre a questão do plutônio, né, porque nem é tanto o plutônio, né, e o Mr. Fusion. Não, né, no terceiro filme, na verdade, é porque é a gasolina, não é o... Vamos ser bem sinceros, né? O problema é o seguinte, no primeiro filme, plutônio, você não acha em farmácia, como eles dizem, né, e aí, pra 1955, você não tem o negócio. Então, como é que você vai fazer? Ele precisava de um raio. No segundo filme, ele, beleza, então vamos resolver esse problema, criam o reator doméstico nuclear, né, que é o Mr. Fusion, que... Ele dá a entender que em 2015 você compra um reator nuclear pra usar em casa. É. Doméstico, exatamente. Então, que seja, que você vai pegar lixo e vai transformar em energia nuclear. E no terceiro filme, ele tá no faroeste, ele não tem plutônio, não tem nada, mas daí ele tem o Mr. Fusion lá que vai resolver, mas daí tem o problema da gasolina que não faz o carro andar. É, porque você precisa de duas coisas pra viajar no tempo, vocês explicam. Uma energia para ativar o capacitor de fluxo, que é de 1.1 megaton, uma coisa assim, que é muito. 1.20 gigawatts. Gigawatts, não é megaton, gigawatts. Então é 1.21. 1.21, tá. E você precisa chegar a 141 km por hora, ou 88 miles. 88 exatamente, isso aí é uma curiosidade, porque dependendo da tradução e da dublagem, tem três formas diferentes. Tem 140, tem 160 e tem 88, né? Depende da dublagem e da legenda. Tem essas três formas, você daí depende da versão que você está vendo. No cinema, inclusive, quando eu fui ver esse ano, era 88. É, que na verdade 88 milhas seriam 141,62 quilômetros, né? Então... Aí, em algumas dublagens, não souberam traduzir, não souberam fazer a conversão. 160 é um pouquinho errado, né? Passou um pouco, né? E o carro só acelera se tiver gasolina, né? Inclusive, isso tá no terceiro filme. O Marty pergunta, mas não tem problema. É furo o tanque de gasolina, né? Tem o Mr. Fusion. Não, só anda. O carro precisa de gasolina pra andar. É só pro capacitor mesmo, né? Mas voltando lá pro filme 2, né? Acho que a cena do futuro é com certeza muito bacana, né? E é meio que foi o burburinho desses últimos dias, né? Porque a gente vê um monte de coisa que a gente fala, pô, isso aqui a gente ainda não tem, isso aqui a gente já tem, né? Aquelas comparações, sabe, né? Que tem uma teoria bem razoável. O que acontece? Eles tinham muita preocupação com o design de produção no De Volta ao Futuro, desde o DeLorean, até as roupas, tudo isso. Eles criaram uma regra de design para fazer a produção das cenas futurísticas, que é a regra 85-15. 85% de tudo que você via tinha que ser igual ou parecido com o que era hoje, ou seja, em 85. E aí 15% era futurista, ou seja, como talvez fosse em 2015. Então eles conseguiram fazer uma visão futurística muito aproximada do não só do que é hoje, mas também uma visão que não alienasse os espectadores, né? Porque daqui a pouco você vai para ver um filme futurista, um Minority Report da vida, sabe? Você não se identifica com nada do que está aparecendo ali, porque nada daquilo é palpável, né? Nada daquilo está próximo da sua realidade. Mas da maneira como eles fizeram no De Volta para o Futuro, eles conseguiram fazer um negócio... Ah, não, aquilo é um cinema, aquilo é uma lanchonete, aquilo é um skate, só que não tem rodas. E talvez por isso, por eles terem tido essa visão tão boa, assim, de saber que as coisas não vão mudar radicalmente em 30 anos, elas vão só ficar um pouco diferentes, vão ficar mais modernas, que De Volta para o Futuro tenha ficado tão icônico, né? Essas cenas que se passam em 2015, porque realmente a gente foi acompanhando De Volta para o Futuro, claro, em algumas coisas se distanciaram, mas muita coisa do que está ali poderíamos ter hoje, né? O tênis que se amarra. Sim. Que já existe, mas não é comercialmente. A Nike prometeu lançar esse ano, inclusive. É. A Nike prometeu lançar esse ano e eu vou vender o que for preciso pra comprar esse tênis. É, até porque é feio aquele tênis, na boa, é muito feio. Não é feio, cara. Não fala mal dos tênis, pô. É, o... Eu quero a jaqueta que se ajusta automaticamente. Aquela é eu preciso de uma jaqueta que aumente. Que vá aumentando. É, não, sim, tem que ajustar para os dois lados. Né, eu preciso dessa também. Bom, então, continuando aqui, o nosso amigo Walter teve que sair por problemas pessoais. Teve que resolver, né, um problema na linha do tempo dele. É, ele pegou o DeLorean dele, né, para resolver isso. Mas acho que o que a gente pode falar, que tem muita referência de 2015 que a gente pode citar, né? Tem o holograma do Tubarão, né, do filme Tubarão 19, né? Que é dirigido pelo Max Spielberg. E o Max Spielberg é filho mesmo do Steven Spielberg. O Steven tem um filho com esse nome. É, mas pelo que eu vi aqui, ele já tinha nascido em 85, né, então, do primeiro filme, né, que a gente até esqueceu de falar. Não, sim, né, fizeram uma homenagem, não foi, foi uma sim, coisa visionária. Sim, foi em 89, né? Foi 4 anos depois, pra você ver, né? Demorou pra caramba, né? Pra fazer essa segunda parte. É, porque eles fizeram juntas. Eles fizeram a parte 2 e 3 em conjunto. E lançaram com 6 meses de diferença no cinema. Exatamente. É que hoje em dia a gente vê trilogias sendo gravadas de uma vez só, né? Tipo, em coisa de um ano, uma coisa assim, né? Nesse caso, demorou bastante tempo, né? É, e na verdade, eles mudaram algumas coisas que eles tinham planejado pro segundo filme. Inicialmente, a ideia da continuação era se passar em 1885. Era fazer o filme já no Faroeste. Uhum. Como eles foram colocando muitos elementos, o filme ficou muito grande, muito extenso. Eles decidiram dividir em dois para não fazer um filme de 3 horas. Então, dividiram em 2 filmes de 2 horas que foram filmados juntos. Aí eles passaram essa ideia do Velho Oeste para o terceiro filme, para ser a ambientação do terceiro filme, e criaram expandiram a ambientação que eles queriam dar para o segundo filme, que era aquela linha temporal, onde o Biff tinha um almanaque de esportes, sabia tudo. A curiosidade mais legal dessa parte é a seguinte. Inicialmente, quando eles escreveram essa versão, o Biff do futuro, de 2015, ele entrega o almanaque para a versão dele de 1967. Então, 12 uhum. anos depois dos eventos do primeiro filme. Só que aí eles pensaram, puta, cara, e se a gente fizesse... E se a gente fizesse ele entregando em 55 e aproveitasse para revisitar, junto com o público, os elementos do primeiro filme? Uhum. E aí eles trocaram de 67 para 55 e tem aquelas maravilhosas cenas do Marty voltando para os eventos do primeiro filme. Sim, sim. E, que é o grande chance desse filme, além da viagem de 2015, né? E até, eles até brincam com isso, né? Que fala, o Marty vai pra 2015 e volta pra 85, né? Pra 85, onde o Biff é o Bambambam, né? Porque por causa do almanac. Não só o Bambambam, como ele destruiu a cidade, né? A cidade tá imersa em violência por culpa dele. É, virou uma Las Vegas, que tipo só tem um cassinão gigante, né? Que, aliás, é também uma curiosidade desse filme, né? Ali é a Torre do Relógio, né? Que é a única vez do filme que a Torre do Relógio não tem o relógio. Sim. Né? Porque virou o cassino e o resto virou ali um suburbão, né? Uma periferia ali daquele cassino. E ele volta pra 55 e até eles brincam, né? Pô, ele sei que voltar pra 55 deve ser um momento em que o fluxo temporal permite fazer isso, ou é só uma grande coincidência? Né? Uma coisa realmente... Como a gente falou, eles não jogam na sua cara sem motivo, né? Eles conseguem amarrar muito bem. Sim, não. É tudo muito... O segundo filme, assim, ó, apesar de ser mais conhecido e lembrado pelas cenas do futuro, ele tem esse passa mais de novo em 1945. Ele vai alternando, né? Sim, sim. Mas, cara, quando eu assisti, eu era pequeno, eu gostava da parte do futuro. Mas hoje, revendo, toda a parte de 55, ele é muito legal. Sim, não, é muito bem, é muito bacana, porque eles conseguem... Eu acredito que muita coisa eles devem ter reaproveitado da... É, algumas coisas eles refilmaram pra mostrar do outro ponto de vista, né? Mas algumas coisas certamente eles reaproveitaram as cenas do Crispin Glover, né? Quando ele aparece. Curiosidade sobre o segundo filme, muita coisa a gente já falou lá no primeiro, né? Até porque muita coisa é da parte do making. A troca da atriz Elizabeth Shue a gente já falou. Aliás, que a Elizabeth Shue era bem conhecida como a namorada do Daniel LaRusso. Sim, né? Sim. Também. Aliás, curiosidade também sobre o Karate Kid, o Ralph Macchio foi cotado. Quando eles estavam procurando o ator que não deu pra ser o Michael J. Fox a primeira vez, o Ralph Macchio foi cotado pra fazer o Marty e não quis. Ele recusou o papel. É, bom, aí é aquela coisa, né? Vai saber o que ele tinha planejado na época. Não tô dizendo que recusou porque ele achou o papel ridículo, mas recusou, não foi. É, sim, às vezes já tava com outros projetos engatilhados, né? Já tava com a agenda meio cheia, ou queria fazer alguma coisa, sei lá, de repente quer fazer uma coisa mais pro drama, né? Sempre tem. Sempre tem essas questões. Às vezes o ator quer fazer uma coisa diferente, né? Pra não ficar nesse papel de jovem, adolescente, herói dos filmes. Até isso é uma das coisas que todo mundo diz que era pra ser o Michael J. Fox, né? Muita coisa confluiu pra que ele voltasse a ser... Voltasse não, pra que ele conseguisse fazer... Como a gente já falou, esses dois filmes foram gravados juntos, né? O 2 e o 3... Porque eles justamente foram pensados para ser um filme só, acabaram sendo divididos. Vê, uma coisa que hoje é moda, né? Mas hoje é de propósito. Na época, inicialmente, era para ser mesmo. Era para ser mesmo um filme só. E é legal. Como a gente não vai falar da história, não sei. Eu gosto muito da cena final, onde o Doc é atingido por um raio, pelo raio, DeLorean, né? Some e o Marty fica preso em 1955, sabe? Uhum. Eu acho aquela cena muito bacana. No final do segundo filme já tem umas cenas mostrando alguns previews do terceiro filme, né? Então você sabe que ele vai sair de lá. Mas é legal que você fica se perguntando, tá aí agora, o que, que ele vai fazer, né? Como é que ele vai fazer se ele não tem o carro, né? Vai sentar e esperar chegar até 85. E legal que ele revisita a cena final do primeiro filme, né? Que é a cena final em 55, né? Que é o Marty voltando, né? Aí o Doc... Aí ele encontra de novo o Doc se espanta, né? Ele acabou de ir embora e já voltou. É brincadeira, né? Eu estou de volta, do futuro, aí né? Ele muda a frase, né? É muito legal. Ah, outra curiosidade sobre o segundo filme é... Ah, peraí que eu pensei e me esqueci. Ah, sim, que o Marty interpreta os filhos dele, né? Ele interpreta o Marty Jr., que é igual a ele, até um recurso que eles usam no roteiro, né? Que ele se passa pelo filho dele. Uhum. E ele interpreta a irmã gêmea do Marty Jr., agora eu esqueci o nome dela, cara. Mas ele interpreta a menina, é muito engraçado, cara. E se eu não me engano, isso também foi um dos motivos para o filme ser indicado ao Oscar, né, de efeitos especiais. E eu também não lembro quem ganhou, vou até procurar aqui, mas era uma coisa assim, pô, achava sensacional isso, né? Falar, pô, é o mesmo cara, mas 3-4 vezes, né? Uma coisa que depois... Ele interpreta ele mesmo. O Ed Murphy usou e abusou, né? É que como toda boa ideia, se você abusa, acaba perdendo a graça, né? O legal desse filme é uma coisa que eu gosto muito... De Volta ao Futuro é pra você ver na sequência, cara. É uma coisa que eu gosto muito é que eles falam que a vida do Marty tá ferrada porque ele sofreu um acidente porque ele quis provar que ele não era chicken, né? Que ele não era covarde. Uhum. Que é uma gag que acontece praticamente todo filme, né? Alguém chamando ele de galinha, isso, né? De covarde, né? No caso, né? E aí ele acaba se metendo em problemas, né? E aí eles referem nesse segundo filme que ele não pôde fazer sucesso com rock, porque ele tocava guitarra muito bem e tal, porque sofreu um acidente e não podia mais tocar guitarra. Ele tem aquela vida... ferrada lá, né? Que ele acaba tendo. Mas. E eles não mostram o que é o acidente, né? Uhum. Eles só vão mostrar lá no final do terceiro filme. Eu acho isso muito legal. Era uma coisa que eu descobri recentemente, né? Eu não tinha me ligado, né? E até pra falar, nessa cena do terceiro filme que ele explica, né? Tem aquele. O Needles, né? Aquele cara que é meio... Que não aparece no segundo filme, né? Principalmente no futuro, como sendo um cara que é meio malandrão, né? É o colega de trabalho dele que quer fazer uma mutreta na empresa lá, que depois ele é demitido, né? Isso. E eu descobri recentemente, eu nunca tinha notado, esse cara é o Flea, o baixista do Red Hot Chili Peppers. Ah, tá brincando. Não, é o Flea mesmo, cara. Eu descobri esses dias porque o Flea fez aniversário recentemente, né? Agora em outubro. E aí alguém falou, o Flea, né? Que também participou do De Volta pro Futuro. Eu falei, como assim, De Volta? Aí participou como Needles, você fala, puta que pariu. Aí, depois que você vai olhar de novo, você fala, não, cara, é o Free, né? A cara, né? Principalmente, acho que não lembro se no terceiro filme, na cena ele tá careca ou ele tá cabeludo, mas no segundo filme eu lembro que ele tem um corte bem assim, quase careca, e pô, aí você não confunde, é o cara mesmo. Ah, legal. E um outro capanga do Biff também é o Billy Zane, né? Sim, né, que aparece. Que, na verdade, os capangas só aparecem ali naquela cena, né, no meio da perseguição, né, porque... Eles aparecem mais no futuro, né, como capangas do cassino lá. Sim, e só um adendo aqui, né, eu falei que De Volta pro Futuro foi indicado a efeitos especiais, ele perdeu pro Abismo, né, pro The Abyss. Né, The Abyss não é o segredo do Abismo, do Cameron? É o segredo James do Abismo, Cameron. Ah, bom, mas aí, bom... Não, Segredo assim, não, do Abismo é fantástico, né? Pelo amor de... Não, é um efeito especial, é fantástico, né? Mas aquela coisa, naquela idade, né? Pô, 89, eu tinha 13 anos, ali eu denunciando a idade, pô. Eu olhava porque eu falava, pô, é legalzinho, mas eu queria que De Volta pro Futuro 2. Não, não, eu também, mas não tinha como, cara. Contra o Segredo do Abismo não tinha como. Aliás, baita filme, Segredo do Abismo. Sim, não. A gente podia fazer um podcast do James Cameron qualquer dia. Uhum. E algumas curiosidades, né? Acho que principalmente o que eu tava vendo hoje em dia, né? Provavelmente não sei se agora, 21 de outubro, vai, ainda está valendo, mas a famosa profecia é que os Cubs vão vencer a World Series, né? Ah, tem uma profecia de 97, né? É, na verdade é assim, o que acontece? No filme mostra que em 2015 o Chicago Cubs, que pra quem não sabe é um time muito tradicional, mas não ganhou um título desde 1908, né? No momento que ele está gravando, ele chegou à final da conferência dele, né? Então, tipo, se ele ganhar esse final da conferência, ele vai pra World Series. E o que acontece? E no filme fala que ele ganhou de Miami. Só que nos anos 80, Miami não tinha um título, né? Miami não tinha um time de beisebol. E em 93 foi formado o Florida Marlins, né? Que é o primeiro time de beisebol da Flórida, né? E em 97 esse time ganhou a World Series, né? Então aí ficou essa ideia de que De Volta pro Futuro tinha previsto que em 97 um time de Miami ganharia a World Series. Porque aparece no almanac do Biff, né? Que um time da Flórida ganhou a World Series, só que, como você falou, na época a Flórida nem tinha time de beisebol, né? Uhum. Então, mas aí ficou essa coisa. Mas na verdade, mesmo mostra, né? Assim, de profecia, que em 2015 o Cubs vai ganhar em cima de Miami, né? O que não vai acontecer porque já não daria pra acontecer porque os dois estão na mesma conferência, então eles não queriam disputar a final, né, World Series. E mesmo assim o Miami Marlins já tá eliminado, mas o pessoal tá esperançoso aí que a profecia se cumpra, porque as mais de 100 anos que os caras não ganham título, né, os caras estão falando, não, agora vai, a gente quer isso mais que é a hoverboard, né. E sobre a hoverboard também, uma curiosidade, é que esse é um, acho que é coisa que todo mundo espera desde 85, né, mas gente, não vai acontecer, não tem como acontecer. Não tem nenhuma força que você consiga colocar num negócio daquele tamanho. Aliás, é da Mattel a hoverboard, né? Tem nenhuma força que você consiga criar, né, pra levantar um homem adulto num negocinho tão fininho. Pelo menos não sem nenhum grande breakthrough tecnológico, nenhuma grande reviravolta tecnológica, né? Mas já existe uma hoverboard parecida, né? Funciona numa pista específica porque ela usa aqueles ímãs... Que nem o trem-bala do Japão usa, né? Isso. Aqueles ímãs de... Não é supercondutora, mas enfim, aqueles ímãs que se repelem, assim, não... Então ela mantém um campo magnético que mantém ela longe do chão, mas aí é só numa pista específica, né? Num terreno comum ela não funciona. Uhum. E tem algumas curiosidades, né, que agora 2015 todo mundo tá aproveitando, né? Pra quem lembra da cena do bar, né, o Marty McFly pede uma Pepsi e vem uma Pepsi, uma garrafa totalmente esquisita. Parece uma garrafa misturada com uma latinha, né? É, que é a Pepsi Perfect. E o pessoal lançaram recentemente a versão Pepsi Perfect, né? Pra homenagear o filme desse. Essa era fácil, né? É. Mas tem uma curiosidade também. Quem lembra lá no começo do filme, né? Que o Marty McFly vai lá consertar o fliperama desse bar, né? Um dos menininhos é o Elijah Wood, o nosso famoso Frodo Baggins. Ah, não lembrava disso. Hoje você vê, você fala, não, com certeza é o Elijah Wood. Vai estar no link do post aí, mas você olha pra falar, não, é o Elijah Wood, cara. Hoje não dá pra não confundir. E acho que do segundo filme, cara, acho que é mais isso. É, no final do terceiro filme, o Martin recebe, né, a carta do Doc de 1985, dizendo que ele ficou preso lá no Velho Oeste, mas que ele tá feliz da vida e pede pro Martin não procurar ele. Todavia, ele deixou a máquina do tempo escondida numa mina, né, abandonada, pro Martin poder voltar pra casa. E aí ele até explica, a máquina não vai voar de novo, porque eles retiram o recurso da máquina voar, né, porque também era uma coisa muito fácil, digamos assim. E aí que começa o terceiro filme, né. É assim, o terceiro filme é mais convencional, não tem tantas viagens no tempo, nem linhas alternativas. É mais o Marty tentando resgatar o Doc do passado, porque ele descobre que o Doc, na verdade, morre, né? Um pouco depois de ter escrito a carta. Uhum, no terceiro ele começa. É até uma curiosidade, né? Que você até falou, né? Que no final do... Que acaba o segundo, né? Com o Marty reencontrando o Doc de 55, né? O Doc desmaiando, né? Que ele até falava a frase de "estou de volta do futuro", sim, né? E aí tem aquele mini trailer do terceiro filme, né, já mostrando, e lá fora também já saiu com a data, né? Que ia sair no verão de 1990, né? Quer dizer, 6 meses depois, né? E era uma coisa, assim, basicamente muito pouco usada, né? Isso, né? De você já anunciar o próximo filme, né? Você tinha aquelas coisas, tipo, do James Bond, né? Que no final dos créditos sempre aparecia James Bond voltará no filme. Mas ainda não era uma coisa que tivesse filmado, né? Que você soubesse. Sim, não, era aquela coisa. Você mostrar um trailer, mostrar a sequência, qual vai ser a sequência, mostrar ainda a data da sequência, né? Falando, não, já vai sair. É uma coisa que praticamente, acho que nunca, não, é, não sei se alguém fez, se algum ouvinte souber de algum caso, pode citar aí, mas eu acho que se bobear deve ter sido uma coisa bem inédita mesmo. É, eu teria que dar uma pesquisada, ver se algum outro filme já tinha feito assim dessa forma, né? Pensado pra ser filmado juntos, essas coisas assim. É, o que eu achei aqui é que em 1973 teve um filme dos Três Mosqueteiros, que foi feito isso, mas que na verdade a filmagem ficou tão comprida que na hora que eles foram lançar, eles decidiram rachar em dois. Então, não foi exatamente a coisa pensada. É, não, foi mais ou menos o que aconteceu aí, só que eles já perceberam que o filme ia ficar comprido antes da filmagem, né? O plano já era mesmo fazer, como a gente falou, fazer dois filmes, né? Um passado em 85 e o outro que é passado em todos os tempos possíveis. Né? É, mas acho que aí pelo menos você pode, não, nós vamos fazer dois filmes e já vamos aproveitar o primeiro ou o segundo, no caso, para anunciar o terceiro. E aí a gente vai pro terceiro filme, né? Que é um filme, não tem todas essas viagens do tempo, né? Que tem o segundo, né? Mas é um filme que eu gosto bastante. Eu acho que dos três, acho que, não sei, eu ouço falar algumas pessoas falando que não gostam menos do três, né? Porque é um filme basicamente uma anotação, né? Na verdade, ele é um filme para fãs, realmente, né? Se você pega só ele sozinho pra ver, talvez não tenha tanta graça. Mas pra quem gosta de Volta ao Futuro, ele faz muitas autorreferências, muitas homenagens. Sim. Ele mostra lá a fundação de Hill Valley, mostra os antepassados do McFly, né? Mostra o avô dele, que faz xixi nele, né? Mostra a... Ele dá um desfecho pro Doc, né? Porque o Doc não tinha uma história muito própria. Era mais a história do Marty, da família dele. O Doc ficava meio de lado, né? Aí é um filme mais centrado no Doc, acho que merecidamente, né? É, tem piadas recorrentes que ele reaproveita, aquela questão que nós já falamos do motor a gasolina. Cara, eu acho um filme muito... O Mãe é Você. É, o Mãe é Você, exato. Dele dormindo ali, tem a bunda do Michael J. Fox, pra quem queria ver a bunda do Michael J. Fox, aparece no filme. Ele usando Clint Eastwood, né? Sim, tem várias cenas legais, eu acho, nesse filme. E principalmente por mostrar a fundação de Rio Velho, a inauguração da Torre do Relógio, né, da prefeitura, que é um elemento importante pro filme. Aliás, uma curiosidade, em 55, no final do primeiro filme, o Doc estraga uma parte da torre, né? Ele cai e fica pendurado ali. Quando a torre aparece de novo, ela aparece estragada. Sim, sim. Então eles tinham muito esse cuidado, sabe? E no terceiro filme eles mantêm isso. E tem o final, bom, a cena preferida do terceiro filme, pra mim, deixa eu pensar... Quer falar do segundo? Que a gente do segundo, desculpa. Do segundo. Bom, do segundo filme, minha cena preferida... Eu falei, acho que você não falou, Luiz. Eu já tinha comentado que a minha cena preferida é o final. Eu não sei se eu tenho uma cena preferida. Eu acho que eu gosto. Eu gosto muito da parte de 2015, né? A parte do futuro. Acho que acho que pra todo mundo tem a questão nostálgica, né? De lembrar de. Tipo, eu quero ver isso daqui a 30 anos. Tem uma cena de perseguição bem legal em 2015, né? Perseguição com o hoverboard. Isso. Sei lá, eu acho. Mas assim, eu gosto muito da. Eu gosto muito. De uma cena especial em 85, né, que é o confronto final com o Biff, né, que ele tá lá no prédio do cassino, né, ele chega no topo lá, o Biff lá armado, né, apontando arma pra ele, falando, eu vou te matar como matei seu pai, sim, né. Sim, muito legal. E aí até falar, que coincidência, né, dois McFlys com a mesma arma, né, e até uma coisa meio estranha, eu não lembro exatamente se a cena é assim, mas tipo, parece que ele já aponta a arma primeiro, né, quando ele fala que eu vou te matar como matei seu pai, aí quando o Marty meio que vai pra cima pra brigar, ele aponta a arma, aí quando ele fala dessa frase, dois McFlys com a mesma arma, ele tá subindo a arma de novo, né. Então, sim, um erro de continuidade, né, eu acho que tem, mas teria que rever, mas eu acho que tem. É, o McFly se joga, né, do prédio, né, ele fica, o Biff fica com aquela cara de que aconteceu, né, aí de repente só vê o Marty subindo, assim, e dando um soco no Biff e no capô do DeLorean, então, aquela coisa, tipo, na época que você viu, fala, pô, como é que ele vai se salvar, como é que ele faz isso, né, só vê o DeLorean, né. Isso é legal, porque mais tarde essa mitologia, o Biff, ele parece ser só o antagonista, mas ele é sempre o antagonista. E eles usam isso, inclusive, no terceiro filme, que aí já são os antepassados, né? Eles mostram que tem essas três famílias importantes em Hill Valley, né? Os Strickland, que aparece no passado o Marshall Strickland, né? Que era um xerifão lá da cidade, era um Marshall, né? Ele tinha um outro status, mas é como se fosse um xerife. Que ele é assassinado, numa cena deletada, ele é assassinado pelo Buffalo Tenen, que é o antepassado do Biff, né? Então eles mostram que Hill Valley, como tudo gira em torno de Hill Valley também gira muito em torno dos McFly, dos Tenen e dos Strickland, né? E dependendo de quem se sai melhor numa época, muda tudo que vem pra frente, né? É, você tem também a volta da Lia Thompson, né? Que além da Lorraine nesse filme fez a Meg, né? Que é a McFly. É a bisavó, não, é a trisavó do... Não, o avô isso, do né? Marty, é, o avô do Marty é o bebê, ela é a bisavó. Isso. Ela é a bisavó. Exatamente, é a bisavó, né? Que o avô é o primeiro nascido McFly, na América, exato. É o Willie McFly. É, e o próprio Michael J. Fox, né? De novo, se reinterpreta, né? Porque ele faz... Também o Seamus McFly, né, que é o bisavô dele, né? E tem algumas coisinhas interessantes, por exemplo, pesquisando, para quem lembra o festival, né, que acontece, né, que tem toda aquela confusão, a cena do prato, que o McFly joga o prato, se você notar bem, o prato chama Frisbees. É, legal. Chama torta legal, Frisbees, não, né, Frisbee Pies. E aí, pra quem sabe, né, Frisbee é aquele disco que se joga, né, e tem algumas curiosidades interessantes, por exemplo, o Huey Lewis participou no primeiro filme, no terceiro filme tem a participação do ZZ Top. Sim, na banda. Que é a banda, né, então você vê, mas... A gente tá acostumado com aquele visual de óculos escuro, né? Aquelas coisas. Eles estão meio como caipiras, né? Com um chapelão. Eles são uma banda meio caipira, né? E eles têm um visual meio caipirão, assim. Só que, claro, eles usam um óculos escuro, coisas que não combinam. Mas é perfeito, né? Os ZZ Top no Velho Oeste, né? E porque também eles têm uma música no trilha sonora, né? Então faz essa segunda referência. Até o clipe da música, que é um clipe antigão da década de 80, é com cenas do filme, né? Sim. E tem algumas coisas legais, né? Tipo, como é que fala? A máquina de gelo do Doc Brown, eu acho barato, né? Porque é uma coisa gigantesca que você pensa, meu, e tipo, não fala, né? O que, que é? Só fala, tá funcionando. Aí, tipo, regula aquela válvula, acerta ali, né? Aí de repente sai um cubinho de gelo. Muito legal. Que é uma máquina parecida com aquela do primeiro filme, toda cheia de coisa pra preparar o café da manhã, dar a comida pro Ice, tem tudo. É. E tem algumas referências também, né? Acho que, como você falou, referências internas, né? Tipo, a questão do esterco, né? O Manor. I hate Manor. Não, tem a questão da roupa, né? Que ele sempre erra a roupa. O Doc de 55 dá uma roupa de cowboy toda cheia de frufru pra ele, aí... Ele chega lá, todo mundo estranha. A questão do... Eles estão num estacionamento, né? Pra ele poder acelerar a máquina do tempo em 55. Aí o Marty diz, mas tem uma parede, Doc. Eu vou bater na parede. Diz, não, Marty, a parede, ela não existe em 1985. Ela foi construída depois. Então, quando você chegar em 85, não vai ter a parede. E na parede tem uma pintura de índios, né? Atacando. Ele fala, eu vou bater nos índios, né? Ele fala, não vai ter os índios em 1985, exato, né? Quando... Você não está pensando como é que fala? Não está pensando em... Na viagem. Em questão temporal, né? E quando ele chega em 85, ele entra bem no meio de um... Um ataque de índios, né? Um ataque de índios, exatamente. Que é justamente a cena aí. Então tem essas pequenas... E aí é onde fura o tanque de gasolina, né? Uma flecha fura o tanque de gasolina. E que esse DeLorean já é o DeLorean... O DeLorean retrô, né? Com peças de 55, com aqueles pneus com manda branca, sabe? Então já é uma outra versão do DeLorean, né? Na primeira você tem o DeLorean básico, digamos assim, na segunda o DeLorean que voa, e no terceiro esse DeLorean retrô, se você quiser comprar os brinquedinhos, né? Tem três carrinhos diferentes. Sim. Já pensando talvez um pouquinho em merchandising, né? Talvez. Bom, eu também gosto bastante do terceiro filme, acho um filme bem legal de ver, assim. Claro que é um filme pra você ver na sequência do 2, né? Sim. Tem muitas coisas do 2, eles só resolvem no terceiro filme. Por exemplo, o fato de que ele deixa a Jennifer na varanda de casa e ali ela fica, né? Ela fica, inclusive, naquela realidade de Hill Valley toda violenta, né? Em nenhum momento ele volta pra... Que, aliás, é uma coisa que não explica, né? Como é que ela volta pra aquela realidade que que era completamente absurdo, até que essas janelas não tinham grades. É, né? Eles dá a entender que a casa estaria no mesmo lugar e ela também, né? Isso é um princípio de Volta ao Futuro. Tem alguns paradoxos, né? Por exemplo, os viajantes do tempo, eles saem da linha temporal e vivem uma linha temporal própria, diferente das demais, né? E tem a regra de que eles não podem encontrar a si mesmo, que a Jennifer quebra, ela encontra ela mesma no futuro, e por isso ela desmaia, tem aquele colapso e tal. Mas essa regra, que a gente tem que lembrar, que o que cria os paradoxos são isso. Os viajantes temporais, eles não são afetados pelas mudanças nas linhas temporais. Então talvez a Jennifer simplesmente tenha partido de uma realidade para outra sem precisar viajar no tempo. Né? Uhum. Algumas coisas se resolvem só no terceiro filme. A Jennifer, a questão do crescimento do Marty, né? Porque no primeiro filme eles não trabalham tanto isso. É mais o Marty tentando voltar e resolver o problema de que ele, sem querer, separou os pais dele, né? Que é o mote do primeiro filme. No segundo, eles usam bastante aquela coisa do Chicken, né? Do McFly ser covarde. Ele tem esse crescimento pra completar, que ele só completa no terceiro filme. É, e a própria, vamos dizer assim, responsabilidade dele, não só na questão do Chicken, mas na questão do almanac de esportes, né? Que ele compra pra... Ah, ele que compra. Pra ficar rico e famoso, né? E é o que causa toda a confusão, que o Biff rouba e volta pro passado pra entregar pra ele, né? Isso, exatamente. Então é aquela coisa, né? Até mesmo, acho que a metade do terceiro filme, o Marty McFly, ele é um adolescente, tipo, eu faço o que eu quero, que se dane as consequências, né? E aí ele vai aprendendo que, nesse terceiro filme, que não é bem assim, né? Que podem, as suas ações podem gerar consequências que você não... Isso que é o crescimento do protagonista, né? Que toda a história tem exatamente. Que ter. Exatamente. E fecha aquela história, explica por que ele era um fracassado em 2015, que era o acidente que ele teria sofrido se ele não tivesse tido essa evolução. Então amarra tudo, né? Como ele não recusava nenhum desafio, lá no final do filme, acho que é o próprio Needles, né? Sim, é o Needles que tá no carro. Desafia ele a cruzar um sinal, e se ele tivesse cruzado o sinal, ele teria batido. É um racha, né? Quando abre o sinal... Isso. E até que o Marty McFly parece que vai aceitar, né? E é falado em algum momento do filme, não lembro exatamente, né? Que aconteceu isso, né? Que ele teve um acidente de carro, no segundo, né? Falar, se o seu pai não tivesse sofrido um acidente e ainda pudesse tocar guitarra, as coisas seriam diferentes. Eles não explicam o que, que foi. E não explicam durante todo o filme, nem durante todo o terceiro filme. Isso é o finzinho do terceiro filme, né? Que aí o Marty fala, putz, se eu tivesse topado o desafio, né? Se eu tivesse caído na provocação dele, eu teria batido. Exatamente. E até a cena do papel escrito "você está despedido", que desaparece, né, as palavras. Que é uma coisa também recorrente de Volta ao Futuro, né? As coisas vão sumindo e quando as coisas se resolvem, elas voltam. É, a fotografia, o jornal, né? É, sempre acontece alguma coisa, tipo, opa, George McFly morto. Aí depois fala, George McFly homenageado. Isso. Né? Sempre tem um elemento que ele tem com ele, que é a maneira dele manter o controle, não, mas acompanhar como é que tá alterando a realidade de onde ele trouxe aquilo. Que, aliás, é outro paradoxo. Como eu falei, os viajantes do tempo não são afetados pelas mudanças na realidade. Porém, as coisas que ele traça, o jornal muda, a foto muda. Bom, no final do terceiro filme, é aquilo que a gente sabe, o Doc ficou com a Clara no Velho Oeste, né? O Marty volta sozinho. Que, aliás, a Clara é a primeira nova personagem, né? Porque nos outros, no segundo filme, praticamente não tem um novo personagem, verdade, né? De importância. É. E aí até cria-se uma história pro Doc Brown, né? Porque no primeiro filme ele é mais que um... Ele é meio que um sidekick, né? O cientista ajudante, né? No segundo filme ele é meio que vai ali também, dependendo da fase. Todos os dois primeiros filmes, eles giram em torno do Marty. Tudo que tá acontecendo nos dois primeiros filmes, eles estão resolvendo os problemas do Marty, a história do Marty. No terceiro filme ele gira em torno do Doc Brown. Exatamente, né? O Marty é que vira mesmo, praticamente, sidekick, ele, né? Ele continua sendo o protagonista, mas a história é toda do Doc Brown, né? Ele finalmente volta pra ajudar o Doc Brown. E aí, no terceiro filme, eles destroem a máquina. O Doc decide que ele tem que destruir a máquina no tempo, que era muito perigosa. E ela acaba sendo destruída por um acaso do destino, né? O Marty volta na linha do trem, e na linha do trem tá passando um trem. O trem acaba com o DeLorean. E aí? É que na verdade, eles até... como a gente falou, né? Como o DeLorean não tinha gasolina, né? E não tinha assim como obter gasolina, eles tentam uma... Eles acoplam ele a um trem, né? Isso. Que até tem a cena deles discutindo, né? Você acha que um negócio desse faria... Anda quanto? Ah, uns 70, umas 70 milhas, se eu não me engano, né? E aí o cara fala, ah, o louco não sei quem conseguiu 75 e não sei aonde. Na reta, né? Aí fala, ah, talvez, mano, numa linha reta, indecida, blá, blá, blá, talvez. É, não, mas aí o Doc inventa um super uma lenha, né, específica, é tudo... lá, verde, amarela, vermelha, que ele, na verdade, ele destrói o trem, mas consegue chegar na velocidade, né? Bom, no final o Doc acaba voltando com o trem, eles não explicam como, mas aí dá a entender que ele ficou lá em 85 e conseguiu de alguma forma criar uma máquina do tempo. É, em 1885, né? Porque isso, 1885, né? Exato. É, porque 85 pode 100 ser anos atrás, dois, né, gente? E conseguiu criar uma máquina do tempo num ponto em que ele já estava casado com a Clara e tinha os dois filhos, sim, o Jules e o Verne, né? O Júlio e o Verne. Sim, sim. Que, aí já fazendo gancho pra última parte do nosso bate-papo, que vão ser importantes no desenho. Exatamente, né? Que surgiu bem um pouco depois. É, né? O desenho acho que é todos os anos 90, né? 94, 95, talvez. Estreou em 1991. Ah, não, então foi pouco tempo depois do terceiro filme. É, meio que aproveitar, né? Porque era a época que tinha muito desenho nesses estilos, né? O próprio Teen Wolf, né? O Garoto do Futuro. Teve um também. Desenho. Também temos DVD nessa época. Mas o dele era mais tradicional, o Teen Wolf, né, que eu me lembre. O De Volta ao Futuro já tinha aquele estilo de animação mais moderno, né? Uhum. É, o Teen Wolf é meio... Assim, eu não gosto muito, um parênteses aqui, do desenho, porque é o desenho que, tipo, ele reescreve o filme, né? Porque sim, ele muda. Ele faz todo mundo esquecer que o Marty era... Que o personagem de Marty era o lobisomem, né? Meio que fica... Ah, e aí insere um personagem, uma irmãzinha, umas coisas assim. Sim, meio, ele recria, assim, né? Coisa que o desenho, que eu me lembre, posso estar falando bobagem, mas que eu me lembre, o desenho do De Volta ao Futuro não faz isso. Ele continua a história do filme e ele é fiel a tudo que aconteceu. Isso, é, ele é bem mais centrado, né? Até porque, como você falou, ele passa... Não é porque o Doc tem o Júlio e o Verne, né? Então acho que eles, tipo, eles conseguem manter bem, tipo, falar, não, isso aqui é o futuro. Então, a gente até pode brincar, pode até mexer um pouquinho, mas o que aconteceu atrás... E tem duas curiosidades. Né? A máquina do tempo do filme, do desenho, perdão, é o trem. É o trem que, sim, aparece no final do terceiro filme. Mas em algum momento eles recuperam o DeLorean. Eles voltam, sim, né, no tempo e conseguem recuperar o DeLorean. Porém, os protagonistas do desenho é o Doc Brown, a Clara e o Júlio e o Verne. O Mark, sim, eu acho que ele aparece só no primeiro episódio, ou talvez faça alguma participação especial em outro. Mas ele não é protagonista. Ele aparece no primeiro episódio, indo lá visitar o Doc e tal, e dizendo que ele tem outras coisas pra fazer. E aí o desenho segue as aventuras da família do Doc Brown, né? Talvez por isso algumas pessoas não gostem. Eu me lembro que eu gostava, viu? Quando eu assistia, eu lembro de gostar do desenho já naquela época. É, na verdade, assim, o Marty, ele participa bastante. Ah, é? Eu me lembrava dele participar muito pouco. É, tem vários episódios. É que tem muitos episódios também que ele praticamente não aparece, né? É, então, pelo menos alguns aqui, mas... E aquela coisa, muitas vezes era o Júlio e o Vernes, né, que pegavam a máquina e, de repente, o Marty ia junto, né, pra tentar... Pra, tipo, ser meio que o tio, sim, né? Cara, eu lembrava dele, né, muito pouco aparecendo, sabia? Eu tinha quase certeza que ele só aparecia no comecinho e depois lá no final. Também não lembro. Provavelmente aquela coisa, não deve ter passado todos os episódios, os desenhos aqui no Brasil, né? Ou passou completamente fora de ordem, né? Então talvez às vezes pegaram alguns que não aparecem. Mas realmente é um filme que usa muito do Júlio e do Verne, principalmente, né? Eu acho que são protagonistas. Aquela coisa, né? As crianças, né? É um desenho pra criança, né? Então, Enquanto que o De Volta ao Futuro era um filme pra adolescentes, né? Pra um público, sim, mais jovem. É, e tem uma coisa, né, também, no durante o desenho, o Christopher Lloyd fazia participações, né, como o Dr. Brown... ele era a voz, né? O Doc Brown aparecia bastante no desenho, né, e ele era dublado pelo Christopher Lloyd. Eu não lembro se o Marty era dublado pelo Michael... Quer dizer, não lembro, não sei. Não, na verdade, não. Na verdade, assim, o Doc era dublado pelo Dan Castellaneta, né, que é um... Mas o Doc Brown, ele aparecia, pele e osso, né, em live action... Nos meus desenhos, sim, então. Sim, sim. Eu lembro disso. É verdade. Bah, tinha esquecido disso. Legal. Então, Até parecia, né? Tem até o... Aquele... Até pesquisei aqui, eu não lembrava. Finzinho, né? Tinha uma cena, alguma coisa assim. É, aquela coisa da introdução e o finzinho, né? Aparecia ele falando alguma coisa, né? Ah, que legal. Do episódio. Tinha esquecido disso. Puta, agora fiquei com muita vontade de ver o desenho. É, provavelmente, se não tiver Netflix, deve ter algum site por aí pra assistir. E até uma curiosidade que eu não conhecia, né? Ou pelo menos não lembrava que nessas partes, assim, ao vivo, né? Com personagem com atores de carne e osso, né? O Doc Brown tinha um assistente, né? Que aparecia de vez em quando, que é o Bill Nye. Não sei se é Bill Nye, Ah, é? Que é um cara que é famoso porque ele tinha um programa de científico, né? Mas voltado para as crianças, né? Então ele também aproveitava disso, né? Pegava um cara que era o Doc Brown, né? Que todo mundo conhecia dos filmes, e um cara que todo mundo conhecia da TV, né? Que era um cientista para as crianças. Eu acho que aqui no Brasil, né? O único desses programas que chegou foi o Mundo de Bikman, né? É, nesse estilo, acho que... É, provavelmente deve ter mais alguns, né? Que por exemplo, acho que dentro dos programas da cultura, talvez o X-Tudo tinha alguma coisa parecida. O X-Tudo era brasileiro, né? Eu digo, desses produzidos nos Estados Unidos. Sim, dessas séries educacionais, né, que chama. É, teve o Cosmos aqui, mas não é exatamente pra criança, né, então... O legal do desenho é isso, ele continua a história dos filmes. E mais recentemente, em 2011, a Telltale, pra quem não sabe, é uma desenvolvedora de jogos, que aliás, recomendo qualquer um dos jogos deles. A Telltale lançou um point and click, né? Lançou mais recentemente do Game of Thrones, antes disso tinha lançado Walking Dead, do Fables, né? Que saiu como Wolf Among Us. Acho que o mais famoso dela é o Monkey Island, né? Mas hoje já não lançam há um tempo mais nada do Monkey Island. Foram 4 jogos desde lá da época 16-bit. Joguei todos, recomendo. E agora em 2016 ou 2017 vai lançar jogos da Marvel, estilo. Mas até o teu lançou em 2011 um jogo com 5 episódios do De Volta pro Futuro. É muito bacana, né? Porque é meio inspirado naqueles point click que a gente tinha nos anos 80, mas adaptado para funcionar principalmente nos consoles hoje em dia, né? Porque é um pouco complicado você fazer isso em consoles, né? Ele tem para console e PC, né? E para iPad, o Walter tava falando antes da gravação, que jogou no iPad. Aqui é iOS, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii, Xbox 360, Xbox One, para Mac também. Então eles lançam para tudo, né? Porque são até jogos entre as mais simples, né? Não tem mecânicas ultra elaboradas, né? Os gráficos são bem bacanas, né? Porque eles conseguem manter meio que o... É um gráfico cartunesco. Eu não joguei ainda o Game of Thrones, mas no Walking Dead, principalmente no Wolf Among Us, né, o jogo do Fables, eles melhoram bastante os gráficos, assim, eles usam cel shading, uma evolução bem, bem grande comparado até o próprio De Volta ao Futuro The Game, né, o Back to the Future The Game. Mas o legal do Back to the Future The Game é a história. Os 5 episódios, eles respeitam demais os 3 filmes, inclusive o desenho, porque... E começa a história, o Marty justamente sentindo saudades do Doc, porque o Doc tem a família dele agora e não para mais. Não para mais ali em Hill Valley, né? E aí toda a história dos 5 episódios diz muito sobre a amizade dos dois, um voltando para ajudar o outro, né? E é muito legal, recomendo demais, assim, para fãs da trilogia, que joguem o Back to the Future The Game, os 5 episódios. Talvez nem todo mundo goste de point and click, mas se você não gostar, ativa as dicas lá do jogo. O jogo te diz tudo que tem que fazer e você pode só acompanhar a história. É muito legal, recomendo muito, muito mesmo. É dublado, o Doc é dublado pelo Christopher Lloyd, então isso por si só já vale. O Michael J. Fox é dublado por um cara que tem a voz igual a dele. O Michael J. Fox, o Marty McFly, é dublado por um cara que tem a voz igual do Michael J. Fox nos filmes. E o Michael J. Fox faz uma participação no último episódio, assim, mais de uma, na verdade. Ele dubla alguns personagens no último episódio, não vou dizer quais, para não estragar, mas quando você vê, mesmo que é inglês o jogo, né? Mas quando você vê, você vai entender o que eu tô dizendo. E, olha, recomendo muito. E só para constar, o nome do dublador, né, do Marty McFly é AJ Locas. Isso, esse aí, cara. Esse cara tá de parabéns, viu? Ah, e o jogo, ele é escrito, não todos os episódios, mas pelo menos o primeiro e o último, pelo Bob Gale. Que é o roteirista original do De Volta pro Futuro. Então, vale muito a pena, assim, mesmo. e respeita demais os filmes. Eu desafio você a assistir os filmes e jogar o jogo e apontar ali o que tá errado, o que era diferente. Respeita a ideia dos filmes, sabe? É centrado em Hill Valley, é centrado ao redor da família do McFly, dos Tennings. Doc Brown é super importante pro jogo, a família Strickland é muito legal. Até fazer o desafio, né? Faça maratona dos filmes, assista os desenhos. Esse é o desafio Master Ultimate. Ainda não fiz isso. O jogo eu não jogaria de novo porque point and click tem esse problema, né? Não tem muito replay value, né? Uma vez. Esgotou. Da outra vez vai ser quase igual, né? Mas a experiência de jogar é muito bacana. E só uma curiosidade aí para os fãs de quadrinhos, né? Tava vendo aqui até o Tale, né? Além do De Volta ao Futuro, Game of Thrones, Walking Dead e do Wolf Among Us, eu descobri que eles fizeram um jogo de um quadrinho aí que vai... Muita gente talvez nem saiba que tinha jogo. Eles fizeram jogo do Bonnie, do Jeff Smith. Tá brincando, eu nem sabia que existia esse jogo. Tá aqui, achei... Tem dois jogos, de 2005, Bonnie Out of Bonneville. É o primeiro volume. E Bonnie the Great Cow Race, de 2006. Uau. São jogos pra PC, né? Então, até olhei aqui, vou deixar um link no post aí pra quem quiser... Saber, né? Tem link, nem sei se tem pra vender hoje em dia. Vou procurar agora, dá licença, tô saindo, tchau, obrigado. Tá até aqui, ó, tá no Telltale. Ah, não, o link aqui tá errado, né? Tentei Telltale Games Bonnie, não deu certo, mas. Não. Mas deve ter. Vou procurar agora, tchau, acabou o podcast, obrigado, tchau todo mundo. Não, jogo da Telltale já é uma coisa que pra mim vale a pena por si só. E jogo da Telltale com alguma coisa que eu gosto, como todos que saíram, com Bonnie, então, tchau, fui. E só pra quem conhece bem, né, eles também fizeram vários jogos da série Sam & Max. Ah, sim, esse é o único que entra nessa sessão, não joguei ainda e não... Porque não... Vale muito legal, a pena, porque é legal. É um point and click, mas é com humor, assim, não é um humor negro, mas é um humor. Acho que bem todos ácido, os deles, assim, os clássicos, são point and click, né? Já jogou os do Monkey Island? Sim, os Monkey Island é fantástico. Inclusive o primeiro, que é 16-bit, cara, é legal igual, sabe? Eles têm história, os diálogos são legais. Bom, a partir do terceiro Monkey Island, pra mim, todos os jogos da Telltale que eu joguei são fantásticos, sabe? É isso aí. Nós recomendamos Telltale, se quiser patrocinar o nosso podcast, por favor. E recomendações temáticas de Volta ao Futuro, além do jogo. Dia 21, lançamento hoje, lançamento do livro, né? Do Casing Games, os bastidores da trilogia de Volta ao Futuro. Não li, mas eu já li sobre o livro e todo mundo recomenda, diz que é bem bacana. Algumas das informações que eu usei nesse podcast eu tirei de artigos que eu li sobre o livro, né? Espero que esteja no livro. Mas já encomendei a minha cópia, deve estar chegando aí nos próximos dias. Outra recomendação, dia 21 de outubro, hoje a Toyota está lançando um vídeo com o Michael J. Fox, é tão ligado, né, que a gente confunde, com o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd conversando sobre previsões de Volta ao Futuro. Já tem um trailerzinho de menos de um minuto, um preview do vídeo. O vídeo deve estar saindo aí também, uma campanha da Toyota muito legal. Aliás, o Christopher Lloyd, nesse meio tempo, ele usou muito a imagem dele de Doc Brown, né? Fez várias aparições, fez alguns vídeos promocionais. Acho que do Xbox, ele fez bastante vídeos pro Xbox, como Doc Brown, mas o Michael J. Fox nunca se envolveu muito. Até quando o Back to the Future foi homenageado num MTV Movie Awards, se eu não me engano, quem aparece no DeLorean, quem entra no DeLorean no palco, quem aparece é o Eric Stoltz. Tava todo mundo esperando que fosse o Michael J. Fox, mas não, acabaram usando esse jeito pra homenagear o Derek Stoltz, e o Doc Brown aparece também, o Christopher Lloyd, né? Mas então esse vídeo da Toyota, oportunidade aí pra ver de novo o Michael J. Fox. Até porque todo mundo sabe, né, o Michael J. Fox tem Parkinson, isso, né? E ele desde 2000, né, que ele é meio afastado, né, ele faz... Ele tava fazendo muito sucesso... Ele fez alguns filmes, fez aquele Dr. Hollywood depois, né, o Teen Wolf, sim. Mas ele tá fazendo muito sucesso na TV com Spin City, quando a doença começou, eu não sei se ele descobriu ou a doença começou a ficar mais séria, e aí ele se... Em 98 foi quando ele tornou público, né, que ele tinha Parkinson, então era mais ou menos... Total, provavelmente já deve saber por um tempo, né, mas... Aí ele se afasta do Spin City, aliás... Charlie Sheen até hoje deve agradecer ele, porque o Charlie Sheen substitui ele, sai o Mike, entra o Charlie, né, no Spin City, e aí que foi a retomada do Charlie Sheen, que até que culminou, né, com o ápice dele em Two and a Half Men, né, mas E aí ele se afasta, ele faz poucas aparições. Eu me lembro que na época se dizia que ele tinha um remédio que ele podia tomar que zerava os sintomas por um tempo, assim. Mas que se ele tomasse muito, não ia mais fazer efeito. Então ele diminuía as aparições dele, porque quando ele fazia alguma aparição, uma coisa especial, ele tomava esse remédio pra conseguir gravar e tal. E mais recentemente ele fez uma série, né, o Michael J. Fox Show, há uns 2, 3 anos atrás, que ele interpretava um repórter que todo mundo gostava, que tinha Parkinson. Eles incorporaram, né, o Parkinson na série, e ele aparecia na série com alguns sintomas de Parkinson bem perceptíveis, assim. Eu gostava da série, mas foi cancelada. Eu acho que não teve nenhuma temporada completa, né? É, aqui tá 2013 a 2014, né? É, eu não lembro se chegou a ter 22 episódios. É, ele fez algumas participações em The Good Wife. Ah, isso mesmo, né? Ele fez The Good Wife. Acho que, inclusive, Wife, muito mais famoso que essa série que eu citei, acho que é The Good Wife, né? Uhum. É, ele é a voz do Stuart Little, né? Dos filmes. Do filme, né? Então, é aquela coisa, tá se mantendo aí, meio que nativa, né? Não, provavelmente, né? Não tá pegando toda... Não tá podendo pegar papéis muito grandes, né? Mas consegue se manter aí, né? E torcendo pra que fique assim ainda por muitos anos. E aquela coisa do mito, né, cara? Ele se tornou um mito tão grande que você... É que nem aquele cara que é um Kurt Cobain da vida que morre jovem, sabe? Que você se pergunta, será que se ele tivesse continuado trabalhando, se não fosse a doença, ele teria feito alguma coisa que a gente teria cansado dele? Ou a gente teria se decepcionado? Ou, o Michael J. Fox não é tão legal assim, só tem aquilo, o resto que ele fez depois não é? Não sei, mas ver como algumas coisas pertencem ao destino mesmo quando a gente fala de Volta pro Futuro, né? Pra bem ou pra mal, infelizmente por um motivo triste, o papel que imortalizou ele é o Marty McFly, né? E vai continuar sendo. Uhum, sim. É, e outra, né? Também ele se tornou um baita ativista na questão do Parkinson, né? Então isso ajuda muito. Tem a fundação, também, né? Ele investe em pesquisa, né? Ele teve uma trajetória parecida com o que outros artistas tiveram, mas, por exemplo, o Keanu Reeves parece que tem uma fundação também que ele ajuda, que é da doença que vitimou a irmã dele, né? O Christopher Reeves também, enquanto estava vivo, foi muito, muito ativo. Né? É, um outro também que, embora não seja ator, né, o Max Johnson, com a questão da AIDS, também foi... Acho que isso é bacana, você ver o cara pegar uma doença dessas, né, que realmente é uma doença que a gente sabe atualmente não tem cura, né, você pode ter tratamento para aliviar os sintomas. Uma coisa, é legal as pessoas se informarem, nós, inclusive, sobre Parkinson, que a gente tem aquela noção de, o cara só treme, não tem nada demais. Mas não, Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso, então vai chegar num ponto em que a situação dele vai estar muito pior do que só tremer. Ele vai perdendo o controle das funções motoras e a cabeça não fica boa também, entendeu? É, exatamente. Parkinson e Alzheimer, né, pra quem... Eu tive caso na família, né, de avô com uns dois, ele sabe que é dose mesmo, é difícil. Então, legal que tem o Michael J. Fox aí para as pessoas conhecerem essa doença e saberem que é um assunto sério e que quando puder ajudar, que ajudem, né? E até para entenderem, como o Luiz falou, um familiar, um amigo que tenha isso. E só mais um detalhe aqui que eu tava vendo descobrir agora. Em 21 de outubro também vai estrear o documentário Back in Time, né? Que vai falar do filme, né? É o novo, né? O documentário novo. Já teve alguns, né? Que segundo dizem, vai sair digitalmente hoje, né? Dia 21 de outubro, né? Então, aqui no site que eu tô vendo agora, pra você fazer uma pré-venda tá $7, né? Então, talvez... Vou tentar botar o link no trailer aí, pra quem quiser dar uma olhadinha. Quem sabe os fãs aí que quiserem conferir, 21 de outubro agora, saindo Back in Time. Bom, é isso aí, Vitor. Acho que a gente falou bastante aí de Volta pro Futuro, né? Agora a gente prestou homenagem a esse filme que marcou as nossas infâncias, né? Acho que é um dos grandes filmes da nossa época. Mas aí, pro pessoal que quer falar com a gente, né? Sobre o que vai acontecer no futuro, né? Se alguém quiser jogar pra gente os resultados da World Series 2015, pode mandar. Se tiver algum viajante do tempo aí, alguém com algum almanac ou uma boa memória, estamos à disposição. Prometemos não fazer um cassino gigante no meio da nossa cidade e deixar o resto na miséria, viu? A gente promete ser um pouco mais bonzinho. Pouco! Mas para quem quiser conversar com a gente, né, pode deixar aí um recado no nosso site, www.quadrinho.com.br. Embaixo do post você pode comentar pelo Facebook ou no site mesmo. Você pode conversar também com a gente pelo Twitter, Vitor, qual é? @quadrinho. Isso. Tem o nosso e-mail também, quadrincast@quadrinho.com.br, ou também, como muita gente está fazendo hoje em dia, comentar com a gente lá no nosso Facebook, Vitor. facebook.com/quadrincast. Isso. E lembrando também, como a gente falou lá no comecinho do programa, tem o nosso projeto no Padrim, padrim.com.br/quadrim, onde você pode contribuir com a gente e ajudar a gente a manter a nossa qualidade, a nossa periodicidade aí, né, que a gente tá se apertando aí com as responsabilidades da vida, né, a cravadinha. Enquanto a gente não tem ainda o nosso DeLorean pra viajar pro futuro e descobrir e trazer algumas coisinhas, né, de repente comprar credencial pra Comic Con Experience 2020, né, e revender. Boa, boa, boa. É. Comprar então a primeira edição de alguma coisa, uma revista que não saiu ainda. Isso, né? Ou comprar uma edição de uma revista que já saiu, né? Então, uma Action Comics 1 vale muito dinheiro, legal, né, hoje em dia. É quem não queria ter uma máquina do tempo pra fazer essas coisas, né? Mas é isso aí, gente. Obrigado por ter ficado com a gente. Uma baita homenagem aí ao dia que Marty McFly está entre nós, né? Em algum lugar de Rio Valley. Então, se você estiver perto de Rio Valley, procure Marty McFly, que ele deve estar por aí. É isso aí, gente. Então, um abraço e até a próxima. Tá cada vez mais difícil, né? Tem gente tendo filho, né, Walter? Walter caiu. Ixi. Quem quiser aí saber um pouco mais, sem querer eu liguei aqui o vídeo do trailer, mas eu vou botar o link.